De jogos e diversão, começando a sua, esqueci o número, 242, 242ª edição do Fogo das Trevas. Satanás quer vomitar e a dança do pentagrama eu vou te ensinar. Eu sou o Ilapso e estou hoje na companhia do Senhor do Câncer. Primeiramente, fora Boyd. Oi! O Taiko! Primeiramente, bora... Não, então fora Boyd também. Eu tenho que falar fora Boyd. Primeiramente, fora Boyd. Não, eu falei fora. Bora Ford. O Bora Ford. Também sou a favor do Boyd fora. Tchau, gente. Valeu, abraço. Com Deus, até amanhã. Exilou-se. Nessa semana nós vamos tacar ovo em cada um dos erros que essa indústria vital já cometeu ao longo de tantos anos e louvar as suas mais preciosas cagadas. Nós quatro aqui reunidos neste banco e vários amigos que falaram que iam participar e podem entrar a qualquer momento nesta conversa depois do Ximenes. Cara, eu não tinha me ligado numa ironia sensacional. Diga. Que é que a gente tá fazendo um podcast cagado sobre cagadas. É o karma, né? Cara, você faltou ter o Nini e o Daigo no ter. Ah, Daigo, tu realmente ficou uma hora cagando? De vez em quando, umas duas. Cara, depende, tem uma vez que eu gravar e-mail. Eu levo o banheiro. Caralho, tinha que gravar e-mail e eu tinha que sair depois. A gente geralmente grava mais seis. E eu tinha que sair, tipo, tinha mais sete, sei lá. Entendi. Aí eu cheguei um pouco atrasado em casa com umas 6:10. Aí o Daigo falou, pô, tô cagando. Eu falei, já é. Aí eu falei, pô, tranquilo, né? Espera ele cagar, de boa, a gente grava. Aí o moleque, aí 6:45, o moleque ainda não tinha acabado de cagar. Caralho, eu levo o DS. Tem quantos banheiros aí, Daigo? Tem dois. Ah, menos mal. Então, aí, ó, já entrou um. Já entrou. Porra! Caralho, derrubou o telefone. Porra! Puta que pariu. Ximenes. Ximenes. Atenção para você que foi fabricado num frango assado, você que foi pego num carrinho de mão e você que não trepa com ninguém há mais de 10 anos. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Sol com esse programa. Edição 242, como aquela banda que o bonde do Tigrão sampleou para fazer seu único e maior sucesso. Sim, o Front 242. Quem diria que um dia eu usaria alguma referência a isso? Meu Deus do céu, é uma tristeza. Não, mas a música é uma boa, um junglezão da antiga. Os caras que fizeram caca com aquela porra. Enfim, vocês já ouviram? Ao meu lado está o Senhor da Eternidade. Fora Temer, Lula é inocente, Dilmãe. Porra, que trinca, não? É, Bolsonaro, presidente 2018. Credo, não, peraí, vamos com calma aí, volta esse disco aí, tá meio foda. Não pronuncie isso não, palavras têm poder, eu não quero eu não quero virar nazi não. Fica tranquilo. Assim esperamos, né? Enfim, vamos começar logo esta jossa com o e-mail do Silver. Ai, caralho. Olá, senhores. Silver. É bem interessante o jeito como ele simplesmente se pronuncia agora. Sim. Ele simplesmente brota. É um Pokémon, ele só fala o próprio nome. Sobre a última leitura de e-mails, concordo com o Sheldon quando ele falou mal do cast artistas dos jogos. Foi meio que um puta cast irrelevante, igual este e-mail. Pera. Na nossa defesa, a gente não pode ser acusado de ter feito algum podcast que seja relevante. Não, ele mesmo já falou que o e-mail dele é relevante, então acabou, né? Ah, sim. Que bom que ele sabe. Saber é metade da batalha, né? Ele tirou o próprio tapete, digamos assim. Sim. E bem, o Daigo falou que o cast só valia pela voz do Ximenes. Mentira, foi você que falou, não eu. Verdade. Eu discordo. As pessoas estão confundindo a gente agora também? Caralho, como se a voz fosse parecida. Pois é. Eu discordo, pois quando eu falei lá no grupo, vou assistir o Fight in Rio só pela narração do Ilapso, o senhor Daigo logo em seguida chegou falando: não seja esse cara. Sim, eles não podem ser você. E, porra, você assistiu um torneio de luta só porque alguém tá narrando? Prioridade, chapa. Você tá fazendo isso errado. Por Deus. Uhum. Se eu não podia assistir a live só pela narração do Ilapso, então o cast não vale só pela voz do Ximenes. Onde vale está seu sim. Deus agora? Vale sim. Vale. Você Você não ouviu a voz de Ximenes, cara? Porra. Então, onde está seu Deus agora? Meu Deus está onde ele sempre esteve. Que é onde? Eu não sei onde ele está agora. Eu não encontrei ele até agora. Mas ele sempre esteve. Entendi. Como é que você sabe? Você não tem informação suficiente pra dizer que ele tá, que ele ficou permanentemente no mesmo lugar. Ah, deve estar. Tá. É tipo as coisas que eu esqueço do meu quarto, de repente eu acho elas assim do nada. Entendi. Eu acho que esse Disco Ninja foi o mais louco de dorgas e músicas aleatórias que já escutei. É exatamente esse o objetivo. Daqui pra frente, Disco Ninja tem que ser louco assim. Porque se a gente considerar, a gente já tocou todas as músicas que seriam relevantes pra qualquer Disco Ninja. Então daqui pra frente, meu filho, é disco foda-se. Sem dúvida. Detalhe nada importante. Na ROM do Chrono Trigger BR, a música Sad Memories ficou como Memórias de Chrono. Hã? Bom, ninguém liga. Que bosta. Apoio traduções de jogos, mas às vezes fica, ó, uma bosta. Boa semana pra vocês. Continue com esse trabalho excelente. Nunca desanime com essa porra, né? Estaremos de pé, estaremos eretos. Vamos para pois o é. Próximo. Olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Essas intimidades que a gente não dá, mas as pessoas tomam, né? É, elas, a gente dá um dedo, a mão já tá no ombro. Pois é. Gostaria de parabenizá-las pelas diversas tentativas de variar e até mesmo reinventar os quadros presentes no podcast. Ocorreu tal tentativa? Eu não me lembro. Acho que a gente só faz cada vez mais cagado, acho. Sim. Ainda que as músicas no final tenham deixado a desejar com obras de Tati Quebra Barraco, outras tantas músicas foram bem escolhidas, como as do Daigo-sama. Parabéns, Daigo-sama. Eu devo ter ganhado essa porra se ainda existisse votação ou se as pessoas se importassem com isso. Pois é. Como essa semana não terá podcast, gostaria de abordar alguns temas. Há algum tempo, um membro cativo do programa disse, olha a indireta, sob o prisma do investimento, não somente financeiro, mas também de tempo, pessoas que vão ao cinema ou compram jogos ok me irritam. Quem falou isso? Fui eu? Talvez tenha sido Pivoto. Não sei. Sobretudo, acho que foi eu e você, cara. Será? Sobretudo quando falamos de títulos como Esquadrão Suicida. Porra, vocês realmente acham que obras medianas não devem ser consumidas? Tudo tem que ser AAA? Cara, não, acho que ele me entendeu errado. Eu não lembro quem falou isso, pode ter sido eu. Mas não é bem isso que eu quis dizer, não. O meu problema é com o medíocre AAA e não com independente medíocre. Mas eu tenho que ter problema com independente medíocre também, pra ser sincero. Porque eu não ligo, eu não vou assistir o um negócio só porque é budget. Caguei. Tem que ser bom pra mim. Ele pode ser. Como é que eu vou te explicar? Ele pode ser. Pode ter baixos níveis de produção, mas ele ser uma obra excelente no conjunto. Sim. Tipo, sei lá, o próprio Undertale. Pra mim, de certo modo, se você chama um troço de AAA, tem que ser fodão. Sim, a verdade é que quando a gente tá falando de Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida é AAA. Aliás, o Esquadrão Suicida é o mais AAA que chega. E nego cagou. E esse é o nosso ponto. É um desperdício de tempo e dinheiro você pagar R$30 pra ir no cinema. A gente que é fudido e velho e não paga meia, a gente tem que pagar R$30 pra ir na porra. Não sei o Daigo, mas eu que moro na zona sul do Rio de Janeiro, eu tenho que pagar R$30 pra ir na porra do cinema. Depende então, do dia, tá assim já. No dia mais barato tá 26. Então sim, eu fico irritado quando eu pago caro pra ver um filme medíocre que o cara gastou quinquilhões de reais, de dólares, no caso. Mas enfim, se fosse uma porra de um filme francês de low budget que eu tivesse assistido no Estação e pagando R$10 o ingresso, de repente acho foda. É tipo quando eu fui ver aquele festival do Bruce Lee que teve por aqui, em Belo Horizonte. Tipo, exato. Eu paguei R$9 por dia, tinha 3 filmes em cada. Exato. Eu saí alegrão. Enfim, no mais vai tomar no cu e é isso aí. É justo, né? Então vamos para o próximo, que é do Femto. Sim, ele realmente gostou da própria autonomenclatura. Olá, Daigo, senhor do Mescal. Ó, tu foi promovido, hein? Porra! Aqui quem nos escreve é o Femto. No último podcast, o Laps falou sobre essa menina que vocês têm tido nos últimos tempos de lançar podcast de aniversário de não sei quantos anos de um certo jogo. Eu só estou mandando este e-mail para desmistificar esta porra e dizer que um ano, entre aspas, nada mais é do que uma mera translação da Terra ao redor do Sol, e que sequer é uma translação exata, já que tem aquelas porra de ano bissexto, calendário gregoriano e o caralho. Portanto, que culto, não? Sim, sem contar que o momento exato da translação onde é considerado uma translação completa é totalmente arbitrário. Sim, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no foda-se. Normalmente é no foda-se. Portanto, uma contagem de 365 dias não tem significância nenhuma, o que quer dizer que vocês não precisam ficar esperando chegar no aniversário de 37,5 anos do Sonic. só pra fazer um podcast do Sonic. Conclusão, faça um podcast sobre o que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Cara, mas alguma coisa que a gente já fez na nossa vida te levou a crer que a gente não faz podcast sobre o que a gente quer na hora que a gente quer? O lance do Sonic é que é tipo, cara, pode crer, Sonic vai fazer 25 anos. Ah, vamos fazer um podcast. É só isso, a gente lembrou. Fez a gente lembrar. É apenas isso. A gente não tava, tipo, guardando há muito tempão o nosso podcast de Sonic pra lançar no dia do aniversário, não? Não. Mudando de assunto, como foi o último podcast do Disco Ninja, me lembrei que há alguns anos vocês fizeram um Disco Ninja de anime bolado e disseram que fariam outros desse tipo. Cara, ainda bem que eu tava morto nesse dia, porque puta que pariu. Não, você ia gostar, pô. Tinha as músicas divertidas. Ia pra caralho. A gente fez umas escolhas meio fora da caixa, assim. Que tal fazer outro Nisco Dendy anime no futuro? Sei lá, faça o que quiserem. Que tal não? Porra, mas que ódio. PS, este ano fiz 18 aninhos e daqui a um mês vou fazer o rito de passagem pelo qual todos os homens brasileiros passam conhecidos como alistamento militar. Eu achei que ele ia falar visita no puteiro, mas tudo também, bem. Também, né? Aliás, me lembro de contar uma história sobre esse lance de puteiro um dia. E alistamento militar eu não digo, eu chamo ser dispensado por contingência. Sim. Como todo mundo tem uma história engraçada sobre alistamento militar, eu queria perguntar, como foi o de vocês? Foi o seguinte, eu cheguei lá em triagem, aí eu fiquei numa fila, aí lá pela chance o cara chamou meu nome, aí o cara perguntou assim, você quer servir? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou, tá bom, vem pra cá. Aí o cara me deu um atestado de reservista e eu fui embora. Justo, não foi? Foi bem justo. Não foi muito engraçado, mas... No meu caso, foi antes, envolveu umas tretas meio violentas, eu e minha prima destruindo um boteco com couro de gente, e eu sendo levado pela polícia e colocado num programa de recuperação de delinquentes juvenis. Que justo, não? Justo. E aí você, de fato, serviu. É, por um ano e pouco. Tá justo. Pelo menos cria casca. Não. Aí tu não fica viadão que nem eu. Um viadão. Ah, sei lá, foi... Eu acho que não queria que tu tivesse sido desse jeito tão violento, digamos assim. Ué. Não, mas por causa nem foi eu que provoquei a porra da briga. Minha prima cismou porque cismou que nem a moto, a mulher lá que tava com o maluco casca grossa junto. Justíssimo. Aí a gente acabou quebrando o lugar com o couro do cara. É bom, é bom. Relaxa. Eu não tava muito relaxado, não. Eu tava crente que alguém ali tinha algum pé, eu ia tomar tiro, que eu ia tomar pacada. É, isso ia ser ruim. Eu tomei, foi muita cadeirada, tomei mesada, tomei uma garrafada, de fato. Tá bom, é bom pra relaxar, tomar porrada. Porra. É, né? Esperar até as 4 da manhã pra vir seu tio e tal, falar que vai te liberar. Puta que inferno. Me lembro de contar essa história extensamente outro dia. Escreve no seu livro. Não, porra, essa é uma das primeiras histórias. Agora, vamos para o próximo. Primeiramente, fora Temer, disse Dash. Olá, Daigo, senhor da eternidade. Como estão os senhores? Bem, graças a Deus. Meio cansado, mas... Sobre o cast dos grandes artistas em games, sou muito fã do Amano. Quem não é? E de todos os que foram falados no cast. Duvido que você seja fã de todos. Que te falou no cast. Todos não. Sobre o Disco Ninja, eu realmente tava mijando pelo... Isso é um problema sério. Eu acho que você devia ir pro médico. Ah, enfim, tava mijando pelo cu e quando escutava, foi triste. Mas pior foi ter que trabalhar sentindo cólica renal o dia todo e remédio nenhum resolvendo. Ah, isso é minha vida. Mentira, é só que a minha, no meu caso, é intestinal. E eu não podendo tomar o mais forte, senão eu ia cairia dopado na hora. Ah, também é bom cair dopado de vez em quando, relaxa. Mas quando cheguei em casa, tomei a porra do remédio fudido e a dor foi embora e eu dormi das 18 horas de um dia até as 13 do outro. Quem nunca? Caralho! Acordamos como um novo homem, pronto para zerar Deus Ex, Mankind Divided. É bom essa merda, inclusive? Não. Gosta de perder um tempinho, hein? Pois é. Diz que esse é o piorzinho que teve até agora. O Deus Ex Mankind? Triste. O novo Strateg, viram? Não, é bem bom. Não acredito muito em você não, mas tudo bem. Eu achei meio galhofão, sabe? Eles tentaram distanciar tanto das trevas, que foi o segundo, que agora ficou meio galhofão. Eu nem achei o segundo tão ruim, sabia? Nego fala tão mal. Eu acho mentira. Eu gosto daquele filme, mas eu entendo quem acha que ele é muito sombrio. Eu achei normal. Grindark, né? É a tendência, né? Videogames Live Rio, os senhores vão? Não. Gostaria de dar um abraço em vocês. Não, do Rio eu não poderia ir de todo jeito, né? Você pode me dar um abraço sem ter que ir no Videogames Live, contudo. É isso também. Eu acho que eu vou no de Belo Horizonte, dependendo do preço. Acho. Vejam se puderem o filme O Homem nas Sombras. Que filme foda. Ah, eu vou ver essa porra amanhã. Pô, quando eu vi o trailer eu achei do caralho. É, o cara lá que eles querem pra ser o Cable. Pode crer. O cara do Avatar, né? É. Qualquer coisa que eu falar pode estragar o filme e deve estar em cartaz ainda. Se puderem ver, não vão se arrepender. Verei amanhã. E que bom, cara, que você tá falando que é bom, porque eu crio esperança de filme de terror bom e eu sou fã de filme de terror e faz muito tempo que eu não vejo filme de terror bom. Tirando a Bruxa. A Bruxa é do caralho. E Record, outra decepção que nem Quantum Break. ele cheio de plataforma deserta em forma de sala. Aí vem um inimigo aqui, o motorista só pra falar que tá vindo, mas vem bicho mesmo na outra sala, mate os inimigos. Nossa, que merda. O jogo instanciado é lixo demais. Caramba. Só que não tem plataforma, o jogo não consegue homogeneizar e unificar a gameplay. É uma experiência por vez. Trágico. Problema sério, cara. Esse era um jogo que eu tava minimamente hypeado. Eu achava que ia ser bem legal. Sei lá, eu achei ele meio parecido com Destiny, pelo que eu vi. Eu achei nada a ver com Destiny. Ah, sei lá. A temática, as imagens, as roupinhas do cara. Talvez a estética, mesmo assim, não achei não. Mas enfim. Indico um anime bem legal. Porra, um anime bem legal não existe, cara. Chama Pet Shop of Horrors. A história tem início em uma pequena loja de animais de estimação que fica no meio de Chinatown. Um lugar onde as pessoas podem comprar o amor, a esperança e o sonho que estão personificadas em um animal. Nossa, tá poético, né? Que estão personificadas em um animal que poderá levar pra casa. Para uma alma desesperada, tais criaturas podem significar o mundo. O preço? Não há preço a pagar. Apenas deve-se assinar um contrato apresentado pelo Conde D, proprietário desta loja. Justo. Você vende a alma pra pegar um bichinho. Que legal. E o bichinho, tipo, conserta a sua vida. É. Entretanto, mesmo as poucas regras apresentadas no contrato podem ser mais difíceis de seguir do que se pode pensar inicialmente. Vida louca. Parece legal a premissa. Abraços, amo vocês. Pena agora, que agora, eu vou ter que assinar embaixo do que o rapaz Olhos de Vespa falou outro dia. Eu acho que você vai gostar muito de Gundam Thunderbolt. Ah, cara, eu acho muito difícil, mas... Não, eu acho que vai. Mesmo sem... Talvez um dia bêbado dê uma chance. Sabe? Não, talvez sem... Mesmo sem saber do backstory ali necessário a Gundams do século universal, acho que você vai curtir Gundam Thunderbolt pra caralho, porque é só desgraça, é tranquilo. Eu não gosto de só desgraça, eu detesto desgraça. Gosto de coisa feliz. Ah, mas tem? Não é muito. Na verdade... Será que eu gosto de Game of Thrones? Game of Thrones é só desgraça. Então, já... Como é que chama? Já joga na parede já e fala... Aí. Entendi. Deixa eu ver. Boa noite, senhores. Morcego Horror falando. Disco Ninja sobre impeachment. Parabéns. Realmente inovador. Oh. Caralho. As pessoas compreendem do jeito que elas querem, né? Pois é. Essa é a magia da arte e da interpretação. Sim. Isso me dá a chance de comentar um ocorrido aqui da minha terra. Moro em uma cidade onde existe uma maldição que sempre existe um cover de Ramones ativo mantido por crianças do ensino médio. Peraí, toda cidade tem essa maldição que eu saiba, não? Mais ou menos. Até nos interiorzão que eu já morei em Minas tinha. E era igual ao inferno. Quase todas as cidades do mundo, eu acho, tem um cover de Ramones ativo mantido por crianças do ensino médio, cara. E triste, né? Porque nenhum deles tem um baterista que realmente sabe tocar. Ah, mas até o Ramones também não tinha, né? Ah, não. Que maldade, cara. O que sobreviveu lá, ele é bom. Mark Ramone. Horror. Bom demais. Não, Mark Ramone é bom, pô. Muito. Ele só tocava aquelas tosqueiras do Ramones. Do Raimundo. Falei, tocava aquelas tosqueiras do Ramones. Agora que ele tem trampo solo, dá pra ver que o cara sabia tocar. Ele deve ter aprendido eventualmente, né? Depois desses 40 anos, sei lá. Não, ele já entrou na banda velho. Tipo, ele é, eu acho que o terceiro baterista. Porra, ele tem quantos? 90 anos? Não. Acho que tem alguns perto de 60 agora, talvez. Não sei. Enfim, descobri esses dias que um moleque desses covers, que foi para as drogas e voltou sem muita sequela, será candidato a vereador. Devo acreditar que as pessoas crescem e mudam? Deve. Não, por que não? É só você pensar nas merdas que você fazia quando você era criança. É, o problema é que... Quer dizer, assumindo que você tem mais de 20 anos, né? É, acho que não. Acho que ele tem 18, creio. Não sei. Agora me peguei. Foda-se. Enfim, se ele quer ser vereador, não dá pra confiar muito nele também, não. É. Não dá pra confiar muito em político em geral. Não, ele simplesmente trocou as merdas que ele quer fazer, sacou? É. Se bem que ele pode manter algumas, do tipo, acho que eu nunca vi nenhum político daqueles que, oh meu Deus, quanta pressão do nada, começa a cheirar e beber e putas e coisa assim. Mesmo na cidade do interior, dá pra fazer alguma coisa. Tipo, sei lá, pega uma grana da câmara, vai pra capital de seja lá onde você mora e, tipo, se vire com as putas de lá e pó e bebida e noitadas e, oh meu Deus, vou ter overdose, vão descobrir que eu sou um devasso do caralho. Malacói. É, não é bem assim? Exatamente assim. É, tipo, não, é foda que a gente não pode falar nome de político, mas enfim, vocês sabem de quem eu pensei agora. Poder mesmo, pode, cara. Na real, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não deve porra nenhuma ninguém. Nós podemos ter represálias, melhor não. Mas enfim, é de Minas Gerais. A gente ganha, só quem ganha dinheiro é o bode. Porra, quem diria. Mas enfim. Primeiramente fora bode. É, fora bode. Aí acabamos essa zona acabou-se. Eu não... Essa é uma das raras vezes onde meu improv não funciona. Eu não sei o que dizer de... Como vegetais. Oral da história. Como vegetais, por que não? Como vegetais. Ah, sim, eu gostei de fazer uma coisa muito específica. Polêmica, vamos dizer assim. Ih, caralho. Como vegetais, mas não pare de comer carne, pelo amor de Deus. Não sejam hipócritas o bastante pra falar que tem pena dos animaizinhos. Se você realmente acha que a indústria de carnes é uma merda e que as pessoas torturam coelhinhos e sei lá o quê, então mata teu bicho, vai lá. Faz uma criação de coelho, ou então compra a porra do coelho vivo e pega uma faca faca e mata. Caralho. Então, ué, tem gente que gosta de fazer isso. Acho que eu nem gosto de carne de coelho tanto é assim. É mais... Porra, coelho é bom demais. Eu considerei ter uma criação de coelho já na minha vida. Caralho. É barato pra caralho, cara. E fácil. Não precisa de espaço. Sei lá, tem uma amiga minha que tem, não pra comer, é claro, mas o mijo do bicho é tóxico. Tipo, até os dois coelhos que ela tem... Não, o do bicho é realmente. Tipo, derreteu a... Não, derreteu a parte de baixo da gaiolinha deles. Caralho, que violência. Pois é. E olha que, tipo, embaixo da madeira tinha um metal e tinha um plástico. E a quantidade de mijo que foi contendo lá derreteu a parada. Mas ela deve ter feito alguma merda, né, também. Não, pior que não. Que você tem que tomar, tipo, providências pra você eliminar a porra do mijo do bicho, né? Pra ficar escorrendo pela porra da gaiola eternamente. Ah, ela fez uma parada, tipo, pra escoar depois que ela viu que rolou isso aí. Mas mesmo a canalizaçãozinha que ela pôs, já tá meio que sofrendo com isso aí. Que parada. É meio radioativo. Tem certeza que ela não comprou coelho radioativo? Não, eles são meio grandes demais pra um coelho, mas eu acho que não chega a ser isso, não. Entendi. Coelho transgênico. Caralho. Enfim. Mas, enfim, comam carne, cara. A gente foi criado pela natureza pra ser onívoro, então comam carne, comam vegetais, comam ovos, comam tudo, comam fungos. É o que um tio meu fala, tipo, você precisa de proteínas, então coma. Tem isso também. E é tão gostoso, cara, por que você vai se privar disso? Foda-se o animal, ele tá ali pra morrer mesmo, é uma cadeia alimentar. Se não for do seu gosto, tudo bem, aí você não... Ah, não, sem dúvida, se você não... Por algum motivo bizarro não gostar de carne, não come. Ah, foda-se. Se você quiser ter perninha de bicho, foda-se. Vai tomar no cu. Tem todo o direito também. Tem todo o direito de ser vegetariano. Eu tô só falando merda. Mas saiba que, independentemente dos seus esforços, eu vou continuar assassinando vaquinhas para comer, tá? Justo. Uma capinha de gordura ali no fim do dia. Mas vaca não, porque é vaca da leite. É boi mesmo. É, aquela capinha de gordura... Ah, delícia, cara. Dentro de um pãozinho, um molho madeira. Escorte argentino. Ela é a... De chorizo. Ai, caralho, tô com fome. Puta que pariu. Então vamos resolver o problema do Castro, pois logo mais tem mais... Capinha de gordura. Diversão na vez! Em todos estes anos, nesta indústria vital, não é a primeira nem será a última vez que isso nos acontece. O que é? O que? Pessoa entrar do nada na conversa? Uma pessoa entrar do nada na conversa, igual o Mamute fez agora! Ah, não deu eco. Opa. Merda. Achei que ia forçar o eco dele. Nessa semana, Mamute, você que chegou aqui vai ser o orelha do programa... Nós íamos gravar sobre... Ó, o barulho de talher do Mamute, ó. Ouve aí, ó. É, o meu irmão tá tomando Nescau dele aqui, cara. Ah, pô! Tá mexendo no Nescau. Tá mexendo... Ele bota... Ele bota... Ele tá mexendo... Ele toma panelaço, porra. Ele tá mexendo no Nescau no... Tá tomando Nescau na mata. Fora Temer! É o Nescau fora Temer. É o achocolataço. Essa crise do Maltini no Bobs, tá horrível. Oi, cara, eu vou Maltini, eu Bobs. Mamute, o nosso tema original, que já foi modificado, seria as maiores imbecilidades da indústria dos videojogos. E aí o Dr. Bode, ele fez um adendo sensacional. Não só os cagados, não só as cagadas, mas também as cagadas. Entendi. Entendeu? Nuance. Doutor Bode, você vai falar uma primeira cagada ou cagada da indústria dos jogos pra gente discutir aqui. Cagada ou cagada? Posso começar com uma cagada? Pode começar com uma cagada. Por favor. Vai fundo. Cuidado pra não passar cheque nessa de vai fundo na cagada, hein? Pô, parceiro, tive uma diarreia, enfim. Vamos lá. só sai água. Então, uma empresa japonesa de joguinhos bolou assim, vou fazer um RPG colecionável, uns monstrinhos assim pras crianças e tal, vários tipos, muito legal, muito divertido, e vai ser um videogame portátil, porque sabe como é que é, as crianças vão trocar e não sei o quê. E sabe o que a gente pode fazer? Dividir em dois. Vai ter coisas que tem num que não tem no outro. E aí a criancinha mongoloide vai ter que socializar com a amiguinha, ou se ela for muito solitária e triste, comprar os dois jogos. Isso é uma ideia que tinha tudo pra dar errado e deu absolutamente certo. Uma puta de uma cagada. Dizem que vai falir, todavia. Tá, vai sim. Vai falir, dizem. Chama o Goku aí pra ver se vai falir essa porra. Cara, é, porra. Ele deve estar em aula, cara. Porque o Cacilha aqui... Inclusive, Mamute, vamos mandar um beijo pro Goku? Goku, a gente gosta muito de você, cara. A gente te ama, cara. Tiros não foram. Não a gente, não, cara. Tiros foram atirados, mas foram tiros de amor. Foram tiros de amor. E sabe qual é o pior, cara? Qual é o pior? Eu depois eu me toquei. Eu acho que ele tomou mal a bala que eu falei, porque ele falou assim: bora jogar um Street Fighter V da Independência? Aí eu falei: hein? Só jogo se o Dalsim for o Gandhi. Mas eu não fiz isso. Porque, tipo, eu sou um mongoloide e fiz a piada com o dia da Independência que eu não tinha nem tocado. Eu só não tinha entendido por que da Independência mesmo naquela porra. Aí fiz a piada. Entendi, você é tipo o Robot. Acho que a gente tava zoando com ele, entendeu? E você é de humanas ainda por cima. É, devia saber essas coisas de história. Olha só, tem algum outro jogo que tenha... existe alguma coisa tipo, sei lá, The Warcraft Company, The Street Fighter Company? Tem algum jogo, alguma franquia nascida em videogame que tenha se tornado tamanha que o cara fundou uma empresa só pra cuidar dos interesses dela? Além tipo de Sonic Pokémon? Team? Não, o Sonic tinha uma equipe de desenvolvimento, eu tô falando assim. Tem uma empresa chamada The Pokémon Company, que é um joint venture da Nintendo, da Game Freak e alguma outra coisa. Na verdade não, acho que são das duas só, sei lá. E é uma empresa que cuida dos interesses da franquia Pokémon. Em todas as instâncias. Bichinho de pelúcia, desenho animado, jogo de videogame. Ah, entendi. Entendeu? Tema de quarto de motel. Se for Pokémon, é essa empresa que cuida, entendeu? Mas acho que poucas empresas são tão grandes quanto Pokémon. Porque na verdade, cara... Franquias, né, no caso. Eu vou lembrar aqui o nosso saudoso programa de álbum de figurinhas, Deus o Tenha. Aliás, a gente devia estar gravando ele agora, né? Aproveitar que tá... Não tem como. Tipo, cara, é melhor a gente deixar na memória. Ah, cara, eu nunca vou esquecer não, dele, uma cara. Hora dessa a gente vai... Cara, porque se a gente de fato gravar de novo o programa de figurinhas, não vai ser tão bom. A gente vai ouvir, mesmo que seja bom o programa, a gente vai ouvir e falar que merda. Que não é tão bom. Ai, cara, meu programa de álbum de figurinha. Mas o... Aí, ó, liga pro Clearados aí também, ô, Dr. Daigo. Aí o lance da Pokémon Company é isso. O cara criou um álbum de figurinhas, com 150 figurinhas, que você pega no videogame, e elas, ao mesmo tempo que são figurinhas, são cards de super trunfo, digitais, e essa porra hoje é uma das maiores franquias de mídia de entretenimento do mundo, cara. É isso que o Bode citou como uma cagada. Sabe qual é? Nenhuma outra coisa mais tem isso. E, cara, era tipo um jogo de Game Boy, tá ligado? Não era como se o maluco tivesse lançado pro Super Nintendo. Lançou pro Game Boy. Sim. Então, caralho. Na real, eu acho que o Pokémon vendeu mais Game Boy do que qualquer outra coisa no mundo. Né? Com certeza, com certeza. Porra, com certeza. Só me diz outro jogo de Game Boy que você tipo, conhece e acha maneiro pra caralho. Tetris. Wario. O Spider-Man. Kirby. Kirby, verdade. Aqueles jogos de Super Nintendo que saíam versão Game Boy preto e branco, tipo Mega Man X, não sei o que lá, Wars. Pô, Mega Man Extreme é muito bom. Extreme, isso aí, essa parada. Mas isso era pro Color, porra. Pro Color? Uhum. Não, ele só era disponível pro Color. Ah, cara, caralho, eu pensei no Color Presidente, cara, juro pra você, meu moleque. Meu Deus. Caralho, você tem câncer no cu, meu amor. Caralho, eu tô pensando em política, cara, tô muito salgado. Fora Game Boy Color. Fora Game Boy Color, caralho. Eu imaginei até agora o logo do Game Boy Color com dois L, um verde e um amarelo, tá ligado? Igual a campanha do presidente era. Olha só, caralho, eu vou ter que quebrar meu telefone hoje. Para de bater na mesa, mané, puta que pariu. Sou outra cagada. Eu vou citar agora outra cagada, mas é uma cagada diametralmente oposta à cagada supracitada pelo Dr. Bot, tá? E o Dr. Byron também vai entrar agora na chamada. Chega aí, esse já virou o melhor podcast de todos, cara. Sim. Que é o seguinte, vou falar da Nintendo também, foda-se, e se demora a gente vai falar só da Nintendo. Nos anos 90, a SEGA cometeu uma cagada de destruir o Mega Drive, fazendo um trilhão de coisas em cima dele, atropelando ele, na época que o Mega Drive estava no auge. Então, basicamente, é como se na Olimpíada de Pequim, o governo americano parasse de dar dinheiro pro Phelps e começasse a tentar promover outros nadadores. SEGA 32X, por exemplo. Etc. E aí, o que a SEGA fez com isso? Matou o Mega Drive e morreu. E entrou o Killerados na conversa, seja bem-vindo. E matou o Mega Drive. O que que a dona... Killerados matou o Mega Drive? Que filho, o que da puta? É, filho da puta! O que que a dona Nintendo... Não deixa o pai entrar, não deixa o pai entrar. Eita. E aí, o que a dona Nintendo fez? Agora, só não citar mais a SEGA. O que que a dona Nintendo fez agora? Há cerca de um ano e meio já, sei lá, 2 anos... Ela falou daquela porra daquele NX, o NX0, que ela até hoje não falou do que se trata. O maior mistério da história da Nintendo, cara. Mas já falou que vai rodar, vai fazer tudo que o Wii U faz e mais um pouco. E com isso, então, ela já matou o Wii U. É, até aí, roda o Wario, beleza, já é alguma coisa. Melhor que o PlayStation 4. É, e aí ela matou o Wii U, que nunca teve um auge, na real, mas que agora não vai ter. O Wii U agora, inclusive, já é pirateável nesse sentido, então, peraí, em termos de hardware... Peraí, só uma coisa pra mim. Confirmo. Vai rolar mesmo o jogo do Wii U no NX? Eu não sei. O que é o NX? Diferente. O que é um NX? Só uma miserável pilha de suposições. ele pode ser basicamente o Wii U 2 com outro nome. Tipo o Wii U é um Wii, né? É tipo, se tivesse lançado o PS3 Slim como PS4, ninguém ia perceber, entendeu? Ninguém ia ter percebido, sacou? É dizer, então, se fosse da Nintendo, porque os PlayStation geralmente eles têm um salto em termos de tecnologia e qualidade gráfica e tudo mais. Os consoles da Nintendo não. Então, se você lançar o Wii Buceto agora e falar exatamente igual ao Wii, só que com uma skin diferente, você pode falar que é o NX. Tá, agora o Byron e a GG entraram, agora tem 8 pessoas aqui, então esse se tornou o melhor podcast de todos os tempos. Então, sejam bem-vindos todos. Gente, agora tá sobrando, né? Há 15 minutos tinha 3 pessoas aqui falando, caralho, vamos gravar semana não, vamos deixar semana que vem de novo, tá ligado? Iato, porra, minha peça acabou, caralho. A ausência do ninja inimigo atrai as pessoas. Atrai as pessoas, é verdade. Tadinho, coitado. Tiros foram atirados, verdades foram proferidas. Então, Eu sinto falta do PH, cadê ele? Só você. Está tentando entrar na edição de vestido. Ele tá se mudando há, tipo, 3 semanas aí. E pra que verdade, nem é zoeira isso, não é zoeira. Ele tá se mudando desde o último que eu participei. É tipo verdade. Um amigo meu foi se mudar pra casa da namorada. Ele e a namorada resolveram se juntar e, cara, fizeram... Ah, mudou-se um final de semana, foda-se. Assim, isso tem tudo a ver com o nosso tema, que é cagadas e cagadas. Tem gente que dá cagada e tem gente que faz cagada, tá ligado? É bem o tema mesmo. Mas é isso, a Nintendo matou o Wii U já há 1 ano e meio, 2 anos, sei lá quando é que eles anunciaram essa merda. E o NX também ninguém sabe se vai ser, sei lá, um yo-yo. Ia ser um irado se fosse um yo-yo com uma tela. Eu compraria, com certeza. Porque eu sou um verme. Se fosse um yo-yo de comer, seria melhor ainda. Caralho, um yo-yo da Coca-Cola de comer que roda jogos de Wii U. Green, pô, que isso? Tá pensando no Screen. Eu acho que já rolou um yo-yo de chocolate por aí, hein? Porra, irado. Tipo, tem um fio de chocolate, ele é comestível? O NX, ninguém aqui ficou empolgado, não? Eu tive um cara de esperança. Eu também cara. Mas assim, Pyron, nós somos os vermes, né, cara? Então, define empolgado, Pyron. Empolgado, tipo, caralho, vai ser foda, vai revolucionar a porra toda. Nintendo vai comer o cu de geral ou o quê? Não, tipo assim, pra mim, na minha opinião, se a Nintendo for malandro, né? Se ela fizer um console, né? Não, cara, eu não vou fazer mais console pra brigar com PS4 nem Sony, isso aí esquece. Mas se ela fizer um console que seja uma plataforma única, que tanto os jogos que você teria que comprar um 3DS e um jogo que teria que comprar um Wii U, seja tudo a mesma coisa. Tu pega o console, leva pro trem e é um portátil. Chega em casa. É um console de mesa, liga na TV, entendeu? Como mais um portátil, basicamente. Então, é um portátil que você não precisa ter. Poxa, ele. Se roda qualquer. Ele precisa ser basicamente um DS que você liga na TV, é isso? Então, isso, não, mas o DS pode ser com 2 controles. É um PS Vita, que é um portátil com resolução HD ou quase isso. É tipo isso mesmo. Sim. É, e tipo assim, ó, algo que se moda em qualquer ambiente que você esteja, ou na sala de estar com seus amigos ou no trem, entendeu? Porque assim, cara, não adianta. O forte da Nintendo já viu há séculos que é o portátil, né, cara? Mas, opa, vocês unirem os dois mundos. É, o problema é que você projeta um jogo pra portátil de forma diferente que você projeta um jogo pra console de mesa, que você tá lá sentado no sofá, você tem tempo pra jogar umas 2 horas. O portátil, você tá pensando em experiências rápidas, coisas de no máximo 1 hora, que é o tempo que o cara vai ficar no ônibus. Por quê? Então, é RPG, não, tem Persona pra DS, porra. Mas aí que tá, Baieri. Joga 3, 4 horas seguidas. Mas aí que tá, Baieri. Aí tu não joga 3, 4 horas seguidas de Persona, negão? Eu jogo 12 horas seguidas de Persona. Tem que grindar, não tem? Porra, tem que parar. Faz o social link, cara. Você tem que pegar a garotinha. Tá aí os Pokémon aí de portátil aí que o nego com 1000 horas até hoje. Não, então, você faz 1000 horas, só que você faz 1000 horas de pouquinho em pouquinho. Você liga, pega um Pokémon. Então... Ih, caraca, já andou a fila aqui do banco, tem que pagar a conta. Mas então, imagina só, os jogos da Nintendo não eram feios. Imagina um gráfico daquele porte, você poder jogar um jogo. Que, pô, você dá pra jogar tanto em casa quanto no portátil. Não vai só jogar no trem. Você vai jogar no trem e quando chegar em casa, tu vai sentar no sofá, vai ligar na TV lá com alguma dock, alguma coisa, e continuar jogando. E essa é a questão, entendeu? Aí eu acho interessante. Eu inverter o sofá pela privada. Aí você vira o Daigo. Se perdeu o sofá pela privada, é o Daigo, porra. Fica 3 horas cagando. Então, olha só, a perspectiva da minha namorada, não, esposa, que mora junto, direito civil, fala que é casado. É, união estável. Ela, quando tava jogando o Yoshi de Wii U, ela tava viciadaça pra caralho, o Yoshi e o Mario. E o que acontece? Um dia a gente teve que ir pra casa da avó dela, né, que é num bairro distante do Rio de Janeiro, quase outra cidade, o Recreio dos Bandeirantes. Eu não quero falar com bandeirantes. E a gente foi pegar a mala, a mochila, etc, pra ir. Aí ela perguntou: eu posso levar o videogame pra jogar no ônibus? Aí eu falei: então, amor, essa porra não dá pra jogar no ônibus. Dá pra jogar com DS pra ela. Se levar uma TV, a pilha e tal. A foto daquele moleque. Olha o irmão do mamute aí, ó, fazendo merda pro Lescal. Quase morreu aqui, coitado. Isso mesmo, o Castro. Aquele gordinho, boladinho, jogando 360 no metrô em Nova York. O sim, moleque, exatamente. O monitor da Bank, o 360 ligado e ele lá jogando, cara. Muito ou peso, seja, né, cara? Você pode. Podia ser eu aquele cara, ia ser irado. Sim. Mas... É, e até porque o que o Vô tá falando aí, vários jogos aí que tem pro Vita, isso aí é pro PS3 também. Como saía pro 360 na Live Arcade, nem jogava no console. E você eu jogava no Vitão. Eu acho que tem espaço pra convergência, cara. Se você pensar que uma geração que tá chegando aí, tipo, sei lá, de moleques que tem hoje, tipo, 18 anos, tipo, geração da minha irmã, até, e aí indo pro futuro, o filho do Ninja Inimigo, e falei que ele tem mais de um filho agora, revelei, já era. Mas os filhos do Ninja Inimigo, do Sr. B, etc. Essa molecada só quer saber de celular e touchpad, e móvel, por assim dizer. O máximo que você vai conseguir botar na mão de um moleque desse que tenha direcional e botão, deve ser realmente um portátil. Então essa convergência pode ser uma coisa interessante por um lado. Por outro lado, será que isso não vai, por exemplo, aumentar preço de jogo? Os caras já estão falando que essa porra vai ser com cartucho, tá ligado? Então, o que significa hoje em dia você voltar a ter a mídia do cartucho num console que vai ser um console de mesa e que, portanto, vai ter jogos teoricamente maiores, etc. Mas peraí, a parada vai ser portátil e com cartucho? É isso que é estranho. O cartucho seria tipo um SD card, entendeu? De, sei lá, Eu acho maneiro, cara. Mesmo isso, por exemplo, claro que quando você roda um jogo num SD, tipo no DS, ele não destrói a tua bateria, tá ligado? Então, assim, eu acredito que a Nintendo tenha competência pra isso. É um cartucho igual ao do Nintendo DS, por exemplo. Mas ele não cabe muita coisa. Então, quando você pensa que, no mínimo, você vai querer um gráfico HD, pô, o nego já tá falando em 4K. Se tu botar um gráfico menos de HD hoje em dia, o nego vai chiar, tá ligado? Mas mesmo o gráfico público. DS é cuzão? Se você botar na televisão, com certeza. Ele não tem uma resolução não nem aguenta, perto não. de HD. Não, qual, mas esse lance que você falou é muito verdade. Mas, cara, o Wii, a despeito da qualidade de imagem pior, ainda vendeu pra caralho, cara. Com certeza. Só mas isso é um critério, sabe? Mas isso tem 10 anos, né, cara? Será que cada vez mais o critério não vai ficando damn graphics? Cara, não sei. VR, 4K, tá ligado? Não sei. Eu não sei. A Nintendo sempre apostou nessa lógica de jogo é muito mais do que qualidade técnica, né? Sim, pelo menos os jogos deles, né? Sim. Cara, então, os jogos da Nintendo do Wii U são bonitos pra caramba, cara. Mesmo com a inferioridade técnica aí do console, eles conseguiram tirar, pô, leite de pedra ali. Falar da última fase do Mario, o bode chora. É, console um pouquinho mais potente ali, consegue fazer coisa boa assim, cara. Até porque, vamos falar a verdade, hein? Joguinhos da nova geração aí não estão essas coisas, não. Tanto que estão lançando uma versão upgrade dos consoles aí na cara de pau do poder foder o consumidor, né, cara? Não, mas isso é pra competir com a galera de PC que tá migrando pra PC, cara. Mas olha só, no Play 4, isso é verdade, no Play 4 tudo trava. Dark Souls 3 trava, o Bloodborne recebeu uma atualização que deixou o gráfico pior pra parar de travar. Meu Deus. Caralho. Muito triste isso, mas... O Homefront, tem um jogo chamado Homefront, esse é o nome, sobrenome, é a continuação. O jogo não. Nenhum console conseguiu rodar. O jogo é 30, né? Ficava 20, 15 frames. E aí lançaram um patch que resolve. Só que o patch que resolve capa o gráfico do jogo todo, entendeu? É, agora era do 60 FPS também, né? E aí, outra cagada? Ou quem fez ou deu cagada aí? Quem que Windows 10? Hã? Windows 10? É, tipo. Ah, videogame, galera. Não... Porra, videogame. Videogame, caralho. É, que eu tava vendo que o Windows 10 parece que tava com alguns planos contra a Steam. É uma bafafá aí. Contra a Steam é foda. Contra a Steam, pelo amor de Deus. Não sei se é uma coisa meio Gregório do Vivier. Gregório do Vivier. Deve ser, cara. Pô, isso é caô, porque vai sair o... Tanto aquele jogo do Shonen que é fodão, que é o nome dele. Que é da Remedy lá. Scalebound? Só se for, né? Quantum Break? Da Remedy. Não, Scalebound Break é da Platinum. Não, Quantum Break e o Forza Horizon 3 vai ser no Steam, cara. Ah, não sabia. Não, mas o Quantum Break já tem pra PC, eu acho. É, então... Mas então o Quantum Break, né, já tem pra PC na loja do Windows 10. Agora vai ser Windows no Steam. 10, isso. Entendi. Entendeu? Olha, pra Windows 10 eu só quero dizer que eu falei pro Lupe desinstalar do PC dele e ele foi na minha. Eu acho que eu fiz um bem pra um amigo. Tá ligado? Cara, a gente viu o Leite Adaptation, tá ok. É. Não, Vista. Bom o Daigo que usa XP. Nossa. É sério, né? Mas cara, ele tá certo. Se o banco, se aquelas caixas de atendimento automático usam, por que ele não vai usar? É verdade. Então isso quer dizer que eu posso foder eles? Pode. Quando eu vou site de foder banco, na você moral, não imagina, parceiro. Se a gente fosse falar sobre como é fácil você invadir um caixa de atendimento automático, a gente é preso. A gente é preso. Fácil. É muito fácil. Não me é pinte, fácil, rapaz. Não me pinte. É muito fácil. É cara, muito fácil. A parada usa um Windows XP, não recebe... Vamos puxar isso para um nível mais baixo e simples que não vai ser crime. Dá para hackear a TV do ônibus? Dá. Aí, cara, eu tô muito tentado a fazer isso, cara. Se eu quiser... Cara, todo dia eu pego o metrô daqui até Carioca. Que eu falo, cara, podia botar um pornozão nessa televisão. Cara, isso ia ser bom pra caralho, moleque. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu sei que eu consigo, tá ligado? Claro que vai ganhar trabalho. Glória eterna. Que glória, não vou falar pra ninguém que eu fiz, tá ligado? Você pode virar tipo um vigilante bizarro. Eu posso, cara. Começar a colocar fora. Ah, porra! Eu não tinha pensado nisso, cara. Eu tô vendo homem, só pensei em pornô, cara. Caralho, isso na eternidade. Genial, cara. Eu vou fazer isso. Você pode virar um cara muito foda. É quase possível te detectar. Só que eu vou fazer isso. É verdade, quantidade de hackers, cara. Você queria aquela, entendeu? Aquela série da Fox, Dark Angel, que era com a... Jessica Alba. Que tinha aquele maluco estratégico, que era o... Ah, eu hackei o mundo todo. O oráculo dela era um homem. Era o cara. É muito cópia, muito escroto. E aí, Jajé, fala uma cagada. Alguém que fez ou deu uma cagada aí no mundo dos jogos? Você pode usar alguma da nossa lista aqui, ó. A lista que eu fiquei montando na hora do almoço. Essa maravilha. Maravilhosa lista. No caso, só aí são só quem fez cagadas. Mas o bode inaugurou também a ideia de quem deu cagadas. Por isso que o bode é o bode, cara. Doutor Bode, tanca muito. Tanca pra caralho. Tu quer encaixar esse conceito hoje, né? Jogos lançados em completos. Ela tá pensando. Cara, sem uma. Eu não sei se vocês acham que é cagada, mas fala eu aí, Mamute, achei que é cagada. Posso dar um palpite? Pode! Essa, porque, tipo assim, voltando a coitada da Nintendo que só faz apanhar, coitada. Ó, só pode Nintendo então hoje, tá? Pela quarta vez, então já. Não, eu lembrei disso, assim. Só pode Nintendo. Nintendo tá pra anunciar o NX, que é um grande mistério. Ninguém sabe o que vai ser, como é que vai ser, se vai funcionar, se não vai. Muito próximo disso, ninguém anuncia que vai lançar jogos da Nintendo pra celular, que tá na mão de todo mundo, cara. Oh yeah, baby. Eu fiquei pensando, cara, esses malucos estão dando um tiro no próprio pé, porque acho que ninguém vai ficar jogando, sei lá, o Mario Run lá, o Temple Run Mario, qualquer porra, entendeu? e não vai querer jogar a porra do joguinho do NX, porque... Não sei. Ah, não, vai ser. Não sei, não. Acho que é uma diferença muito grande. Sim. Aí, aí você tá, você tá abrindo guarda-chuva nos públicos diferentes, entendeu? A não ser que o NX dê pra ligar. Se o NX funcionar pra ligar, e dá pra usar, entrar no WhatsApp, aí vai ser top. Não, isso é o Engage, cara. É verdade. É o Engage. Não, isso não. Só ia falar que, cara, esses jogos da Nintendo aí que passou lá, tipo esse Mario Run, aquele joguinho de retardado pro cara comer cagando com uma mão... Jogar cagando com uma mão só, né, cara? Aí, Daigo. Cagando é meio complicado, parceiro. Aí, Daigo. Oportunidade, hein? Mas eu acho... Cara, eu não vou comer no banheiro. Eu acho, tirando... Eu tô tirando do meu cu. Nunca diga nunca. Mas eu diria que a Nintendo tá meio que testando, sacou? É? O mercado. Tá testando, ela deve ter gastado R$0 pra... Zero, sei lá, ienes. R$0 pra fazer essa merda desse jogo. R$0. Zero pra ver como é que vai ser, sacou? Depois eles vão botar uma equipe, fazer umas paradas. Jogo tipo Temple Run hoje em dia, cara, é tipo tu alugar toalha de mesa pra festa, tá ligado? Tu chega na esquina, fala, meu irmão, quero um Temple Run com a cara do Mario. É o bloco de dados pronto, R$10, tá ligado? Você compra isso na loja do Unity, sacou? Graças daquele jogo e os cenários é do que Super New Mario Bros. 2 lá do Wii, eles só pegaram, copiaram e colaram aquela porra lá na engine do Temple Run, sei lá, e pronto, cara. Sim, peraí, eu joguei esse Mario Temple Run, vai ter Mario Temple Run mesmo? Eu não sei, não. Sim, sim, sim. O nome é Super Mario Run. Não, me... não. A propaganda é muito boa. É o Miyamoto jogando com uma mão só e fazendo outras coisas com outra mão, batendo punheta, levantando ao pé. Que isso? Cara, teria sido perfeito pro Bayonetta, né? Que tinha a versão com uma mão. Caralho. Que... Tinha mesmo? Isso é sério? Tinha. O Bayonetta, pra o Wii U, jogava com uma versão com uma mão. Caralho, eu duvido que no Wii U deve fazer isso. Mas não distorce a coisa assim. Ele tem um modo very, very easy que você faz todos os comandos dela com um botão só. É só isso. Ah, entendi. Então, só isso. Você joga. Dá pra mapear pro L2? Cara, não, você não joga com uma mão só porque você ainda tem que controlar com direcional. Já. Olha, dá pra mapear pro L1 ou não dá pra mapear pro L1? Mapear o quê? Como assim? Esse um botão pode ser o L1? Se eu não me engano, não dá pra mapear os botões. Bom, então dá pra ser uma mão só. Não dá, você só pode contar. Chupa, Maed, meteiro, chupa. Ah, chora, onanista do caralho. Vamos lá, olha só. Abre sua mão esquerda. Bem, abre assim. Ih, caralho. Onde isso vai parar? Olha só. O dedão aperta o X. Minha mão é pequena, tá? Tá, tudo bem, funciona. O dedão aperta o X. Bota em cima do controle do PS3. O anelar vai controlar o joystick. Vai jogar ele. Mas é altamente desconfortável. Pô, velho, você tá querendo fazer. Tem que ficar em cima de uma mesa essa porra, caralho. Ah, opa, Eric. Controle? Olha só, Eric. Eu acho que você tá tentando muito. Tá pra ser rádio. Você tem que rodar a câmera e controlar o personagem e atacar, Maeric. É isso que eu ia falar. O direcional. Não é Crash Bandicoot, não, porra! O direcional direito controla a câmera e esquerda você controla a baioneta. Não dá baioneta, pra. Baioneta não é nem tão pornô. Tem jogos que são mais fáceis de jogar com uma mão e que tem mais pornografia. Ah, vamos pra streaming, cara. Vamos tentar jogar baioneta. Não. E outra mão no pau. Não, meu Deus, não. Sério. Caralho. Para com isso, porra. Vai, GG, o que você decidiu aí? Um tema? É, eu ia falar, mas eu me toquei que ele tá na lista já da Nintendo trocando a Sony. Pode falar, ué. Pode falar. A Nintendo trocando a Sony, deixando ela pra fazer... Aliás, eles iam fazer o console e, né, com, em parceria com a Sony, e de repente, não vamos mais fazer com vocês. A gente vai ficar aqui na... Eu não acredito em CD. Pega esse CD e joga no lixo. Não, mas é que tá. Na CES, em 90, 91, a Sony anunciou... A Sony não, a Nintendo anunciou... Vamos fazer o Super Nintendo de CD com a Sony. Um dia. No dia seguinte. Cara, no dia seguinte... Viado, dia seguinte. Não. No dia seguinte, viado. Viado, tu não tem ideia. Cara, viado, tu não tem ideia. No dia seguinte, viado. Chegou assim, vamos fazer contigo não, cuzão. Fazer com a Philips aqui. Friendship with Sony ended. Now Philips is my best friend. Foi tipo essa parada que ele teve. Mas foi no dia seguinte mesmo, cara. Eles humilharam a Sony de sacanagem, tá ligado? Foi no dia da apresentação, né? Na E3. E cara, na CES. Mas teve algum. alguém desvendou a fundo o que aconteceu, porque, cara, não é possível. Ou isso, tipo, foi falado assim, não, vamos fazer aqui a parceria, alguém lá apertou a mão, depois voltou na diretoria e isso ficou sendo discutido o dia inteiro, e os caras voltaram atrás, tipo, não, isso vai dar merda. Não teve um que a Nintendo tava negociando com outra empresa também? Não, é porque a Sony ia querer também participação na venda de cada mídia, entendeu? Cada jogo que você vender, você tinha que ter uma participação pequena e a Nintendo não quis, entendeu? Os caras da Nintendo não leram os termos de... que a Nintendo queria que só queria que o seguinte, ó, faz pra mim aí essa porra e, pô, o resto que vem aqui é meu, acabou, entendeu? E, pô, não é bem assim, os caras queriam algo mais. Nintendo entendeu os caras, né? A Nintendo não entendeu os caras. E com isso, deixou a Sony muito putinha e aí o presidente da Sony, ele deve ter ficado embaixo da cachoeira naquele dia pensando em Hong Kong, eles já estariam mortos e eu estou jurando vingança. E agora tem PlayStation 4. Que a história da tecnologia é feita de vingancinhas. Facebook, sim, é vingancinha. Vingancinha. O Windows é vingancinha. Apple vingancinha é vingancinha. PlayStation é vingancinha. Cara, mas é tudo... fala aí, para. Não, isso é interessante, que isso é um padrão, já que a Nintendo meio que seguiu, né? Porque não foi a primeira vez, né? Não sei se vocês sabem que no Japão, né, o Famicom, boa parte dos jogos dele que são muito bons até era no Disk System, né? Só que a porra da mídia do Disk System é um lixo, cara. Quem tem aí... sabe muito bem como é que é. Para de funcionar, para de uma merda. É muito frágil. E por que eles criaram o Disk System? Porque eles não quiseram aceitar a coisa que a NEC queria dar de graça, praticamente, a tecnologia do RuCard, aquele cartão que eu uso no PC Engine, entendeu? Uhum. O RuCard, ele foi feito pra Nintendo, cara. Só que os caras também chegaram lá na hora, pô, cara, isso aqui é o RuCard pra vocês, você pode usar no Famicom Disk System, era um outro projeto. Então eu já falei assim, não, meu irmão, pô, já tem que pagar pra você, pô, por cada coisa dessa aqui? Ah, vai ter que pagar. Então não quero não, enfia no cu essa porra. Aí pegaram uma tecnologia muito pior, entendeu? Muito mais vagabundo. Disquete. Disquete lixo que não aguenta. Fica jogando a porra o dia inteiro, a porra se explode, cara. Moleque, agora você imagina o Nintendinho com um TurboGrafx na bunda. Maluco. Então, ia ser sinistro aquele videogame. Mais sinistro que foi, né? Então, o PC Engine também era pra ser o Super Nintendo, né? É outra coisa também. Caralho. Só que os caras não aceitaram, também botaram pra NEC, não, vamos pegar tudo então e fazer o console nosso. Aí a Hudson e a NEC fizeram o PC Engine, entendeu? Nintendo mostrando que ele comete muitos acertos na história. Mas foi bom que caiu um console novo, né, pra gente poder brincar, mas assim, tudo que envolvia a Nintendo ter que pagar alguma coisa, cara, pra terceiros, ela meio que negava já nessa época, entendeu? Então já é um padrão deles, né, cara? Isso de third parties é uma história a longo prazo que eles têm, né, Nintendo? Tem um outro lance também, que quando o Nintendinho foi ser lançado no Zewa, eles chegaram pra Atari e falou: aí, tu entende dessa parada de videogame, né? Lança meu videogame aí nos Estados Unidos. E aí a Atari falou: toma no seu cu, viado. Eu tenho o meu aqui, vou ficar dando trela pra concorrente. Não quero falar com bandeirantes, não. E mandou a Nintendo pastar. E eu acho que até hoje o senhor Atari, na ceia de Natal, fala: teve aquele caso pra Nintendo que demos um mole de leve. É aquela época que eu me fudi pra caralho. Aquela época, vovô trabalhou tanto. Mas não deu certo. Gente, chega de falar da Nintendo, eu quero que eles voltem pro Brasil. Vamos falar de outra coisa. Perdão, desculpa, Jéssica, você vai falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que, tipo, deixem a Nintendo alone, porque eu quero que eles voltem pro Brasil. Vamos falar. Eles estavam voltando, não estavam? Não, eu acho tudo que tá bom. Bem longe, hein? Cara, sem gradiente não há Nintendo e todos sabem disso. Sem gradiente não há Nintendo. Não, meu coração. Fala aí, Dr. Mamute. Então, Mamute, eu lembrei de uma cagada bode agora. E é uma cagada que é famosa. Uma cagada de humanas? Não. Que aí seria cagada minha também. Era uma cagada fora Temer. Definição de cagada segundo bode. Nesse episódio estamos tendo duas categorias de cagada. A cagada pejorativa e a cagada daquelas que deram certo. Uma dessas cagadas... de tanca. Exatamente. Uma dessas cagadas que deu muito certo. Ou que deram muito certo. É o lançamento de uma das maiores franquias de RPG, até mais ou menos, né, uns anos atrás, porque hoje em dia a gente só pode contar com a expectativa do número 15, né? Meu Deus do céu. Vai lá. Mas cara, Final Fantasy nasceu com uma... Eu tô fazendo o sinal da cruz aqui. Final Fantasy nasceu com uma tentativa de fazer o último jogo, nem falar, cara, faz isso aí, vamos ver se dá. E aí, ficou a parada, né? Vingou. Hã? Pode crer. Pois é, ele vingou pra caralho, rendeu até pelo menos ali o 10, chutando, né, assim, portas. Depois, né, os trancos e barrancos, hoje em dia não marra um mistério. Mas é isso aí, o Final Fantasy nasceu também com uma cagada, né? Os caras falaram, mas... ah, vai ter, né? Mas eu acho que o problema, assim, até os antigos ainda é um pouco questionável. Eles não são perfeitos, né? Galera que coloca um hype fodido em cima dos jogos antigos. Ah, não, com certeza. Mas assim, eu acho que os caras lançaram um jogo e aí deram muita sorte da parada da explodir. Era uma cagada, né? Square, na época, ele cagou forte, assim, de ter lançado Final Fantasy e ter dado o sucesso que deu, né? Com certeza. Mas o que eu acho é que depois do 11 em diante, né? O 11 já era o primeiro online que eles tiveram. O 11 eu acho foi que ficou mirabolante demais, sabe? É. Acho que desde o primeiro filme em CG, eles já tinham um mega planejamento. E, nossa, só foi ladeira abaixo depois daí. Ah, o filme em CG. Tem um vídeo do Mega 64 muito engraçado, inclusive, sobre isso. Vocês já viram? Eles chamam o Sakaguchi, o Hironobu Sakaguchi, pra falar, né? E ele vai, eles fingem que tem um escritório, ele tá no escritório, ah, eu vou fazer aqui o jogo, minha tentativa, não sei o quê, faz Final Fantasy. E aí ele, ah, depois desse eu vou largar a Square e vou seguir o meu sonho, que é ser um rapper. E aí eles vão fazer desenvolvendo. Isso ia ser foda. E aí eles vão desenvolvendo a história em cima disso, é muito foda. O legal do vídeo é que, tipo, a franquia fez tanto sucesso e aí chegou no filme, né? O primeiro filme em CG, e aí, tipo, foi um fracasso, né? E aí termina com o Sakaguchi, yes! Agora finalmente posso ser um rapper. É muito engraçado. Aliás, aproveitando parênteses, alguém viu esse filme no cinema? Claro, não. Eu não vi no cinema. Eu me sinto menos merda agora. Muito obrigado. Só eu vi o filme no cinema? Não, eu vi aqui? Também, eu vi também. Caralho, mas esse filme foi muito hypado na época, parecia. Foi, na... foi pra ser um vídeo show, será que, né, o digital vai substituir os atores reais? Real, é. Pô, eu lembro... Perfeito, pá! Eu lembro, isso foi 2001, né? Eu lembro de nego falando assim, os fios de cabelo da doutora Aki Ross do filme Final Fantasy foram feitos individualmente. Sim. São mais de 16 mil fios de cabelo, não sei o quê. Eu falei, caralho, esse filme viado, esse filme vai ser sinistro. E o problema desse filme. O problema desse filme é que, assim, ele não era Final Fantasy, tá ligado? Ele podia ser. O problema desse filme é que ele tem. Quer dizer, ele tem problemas, mas, tipo assim, ele tem o nome Final Fantasy. Isso. É, esse é o maior problema. Se o filme se chamasse. Coisa, porra. É, se o filme se chamasse, sei lá, Another Fantasy. Tá, não, se chamasse The Spirit Within, pronto. É, tá ligado? The Spirit Within. Nossa, os criadores de Final Fantasy. Depois depois do filme, tirando o filme que lançou aqui em 2001, né? Peraí. 2001, aí a gente teve o Final Fantasy X, não sei o que, em 2002. Pela primeira vez do Shrek 1, então. Acho que sim. Eu acho que o 10 foi 2002, eu acho que o 10 é depois do filme. O 10 ainda foi um sopro muito bom da Square, eles acertaram bem no 10, mas do 11 em diante, cara, tudo depois do 11 em diante, tudo que todos os jogos se não se chamasse Final Fantasy seria um bom jogo. É, tudo. Eu ia falar a mesma coisa. Tudo. Final Fantasy 12, cara, é um jogo que se não tivesse Final Fantasy era bem legal. Não era não. Star Wars, another rip-off. Não, olha só, fala que o filme... Final Fantasy 12 não é ruim mesmo. O problema é ser Final Fantasy, é isso mesmo, porque o jogo é bom, aquele sistema é bom, a história é meio... Mas enfim, o jogo é bom. A história é bem... História e esse é filme, tentar. Esse filme... Mas é bem legal. O filme CG faliu o estúdio, cara. O 12 teve aquele problema de desenvolvimento também, né? O cara saiu na metade, e fudeu tudo. Não, mas calma aí. Olha só. Do Japão aí, eu só queria saber o seguinte, tu que é o que manja do japonês aí da psicotaria. Mas é o seguinte, tudo bem, a gente fala que é escroto, caralho, porque a gente é ocidental, mas no Japão essas porra não foram vendendo bem, cara? Porque o jogo foi feito pro Japão, né, cara? Mais ou menos. O problema é ficar só no Japão durante 10 anos, né? Tem que ser não, acho que assim, Pyron, talvez até tenha enrolado isso. Mas assim, acho que essa impressão que a gente tem de Final Fantasy, por mais que lá venda hoje, ainda tem uma base de fãs que é meio que tá tipo também, porra. Porque os caras, eles estão tentando inovar, né? Teve esse Final Fantasy Monster Hunter agora. Teve agora esse World of Final Fantasy, que é o maior apelo do passado, jogo de celular pra caralho. Bravely Default, tá aí, ó. O melhor exemplo de que... O melhor Final Fantasy que não é, tá ligado? Esse podia se chamar Final Fantasy. Eu ia me amarrar nele. Final Fantasy Where the Fairy Flies. Mas ele cai no conceito. Se se chamasse Final Fantasy, talvez não fosse um sucesso tão grande assim, né? Ah, eu ia achar irado. É, que foi... Se Chrono Trigger fosse Final Fantasy, seria uma merda. É que nem aquele joguinho de DS, né? O Four Heroes of Light. É Final Fantasy. Isso. É um Final Fantasy bem maneiro, mas ele tem o nome Final Fantasy e você fica meio tipo, eu entendo mais ou menos, mas né, né? Um detalhe sobre a Square agora é o seguinte: eu fiquei falando e funcionou. Aí eu fiquei falando sozinho. Esse filme, Spirits Within, ele faliu o estúdio do Havaí. Ele faliu a Square do Havaí inteira. Esse filme. Caralho. É sério, pô. Esse filme foi o motivo pelo qual a Square. A própria Square que fez o filme? Sim. Foi, a própria Square que fez o filme. Eles montaram um estúdio no Havaí para fazer o filme. Entre outras coisas. Acho que a primeira coisa que o estúdio fez foi o filme e já faliu ali mesmo. E mas aí, Lápis, aí você imagina ser pai de família e começa a fazer o filme. A responsabilidade de ter levado a falência da empresa, deixar seu filho se mata. De família tivesse feito esse filme não seria pra menores de 18, não. Ah, pode crer. Não, mas olha só. Sim. Não falha. Acho que vocês estão pensando em pais de família diferentes. O que mais? A Square só não morreu depois desse filme porque fundiu com a Enix, que também não tava lá muito bem nas pernas. É verdade, teve essa fusão com a Enix. Então certo. Assim, o 01 e o 02 se juntaram. Vamos. PS3 lançado a $600. Isso foi na época lá. Com $600 sem um cabinho HDMI de imagem, moleque. E é sem HDMI, né? Cara, não tinha isso, né? Cara, eu acho que melhor que isso. Só o 3DS que não vem com um cabo de força, tá ligado? Porque bem ou mal, HDMI, você podia ter no seu Blu-ray. O New 3DS não vem com cabo de força. Ele pressupõe que você já tem um Nintendo 3DS. Então você vai usar. Prepotente, né, cara? Mas é estúpido pra caralho. É muito prepotente, né? Sim. Pô, meu irmão. Mas vamos falar mal da Sony um pouquinho. Esse Play 3 aí foi épico, né? Que é o tamanho do George Foreman Grill. E era tão sem personalidade que é aquele PlayStation com a letra do Homem-Aranha do filme que tava saindo, velho. Sim, cara. Porra, muito escroto, cara. Isso, pelo menos, é o filme da Sony. Olha só. Peraí, não. Fala da fonte. Não, mas olha só. Fala da fonte. Peraí, porra. Bacharel, fala da fonte é sacanagem. O filme da Sony, porra, todas as novelas da Globo, do Hans Donner, que é a mesma fonte, ninguém fala nada. Ele pega uma palavra pequena, estica na horizontal e na vertical. Se tiver um O, se tiver uma letra O, ele coloca o resto do nome da novela ali dentro. Nossa. E foi por amor. E foda-se. Tudo tem letra Z, ninguém fala nada. O cara é considerado um gênio, by the way. O cara é considerado um gênio do design. O Senhor Eternidade fez uma matéria sobre ele na faculdade. E a Sony não pode. A Sony não pode repetir uma fonte no PlayStation 3? Eu acho que não. Mas eu quis defender aqui. Não, eu acho que o PlayStation 3 ele era zoado, mas ele tinha uma parada que era maravilhosa. Primeiro aquela cara maravilhosa. Maravilhosa. Até de um sorriso, falar, por favor. Delícia. Diga qual é a coisa maravilhosa que eu quero saber. Pô, ele tinha aquele o visual monolito do 2001 que era fantástico. Uhum. Cara, e outra coisa maravilhosa do lançamento do PS3. Respeite, eu sou um fanboy de família. Não, é isso que eu quero dizer. Deixa o bot falar. Tinha um negócio que era maneiro, que eu achava legitimamente foda, que era o lance dele não ter botões. Parecia do futuro, você encostava o dedo, aí saiu o disco. Só achava irado, cara. Uau, é ótimo. E aí a picada tá ali fora do quarto, e aí liga a porra do PlayStation, aí solta o CD. É uma coisa deliciosa. Aí você chega em casa do trabalho e tá a porra do CD do sei lá, Ni no Kuni virado ao contrário, todo fudido. Isso é por causa do Play 4 na conta do seu videogame. Até aí o Kinect também recebeu, tinha o mesmo erro. O empregado chegava e falava assim, desliga. A Joia desligava tudo, o Kinect. Caralho, tem um amigo meu, Pedro, da faculdade, que a gente foi. Pedro Henrique? A gente foi pra conferência lá. Não, outro Pedro. Tem muitos Pedros naquela. O outro Pedro. A gente foi pra conferência em Las Vegas e o moleque tinha um Play 3 em casa, ele já morava sozinho. Enquanto a gente tava lá nos Estados Unidos, a empregada foi na casa dele, limpar o PlayStation. Ah, não. Passou lá o paninho, ligou o PlayStation. Ai. 15 dias depois, o moleque chega em casa, quem está ligado? O PlayStation. Quem está frito? Quem queimou? De ficar ligado. Quem está frito no PlayStation? Ele conseguiu consertar usando uma técnica de ressuscitação que ele. Isso é sério. Ressuscitação da placa lá do capacitor. Que ele fez umas 3 vezes e depois desistiu, porque toda hora dava falha cardíaca no Play de novo. Caralho, mas acontece isso. Mas o meu Play 4, a primeira série de Play 4, que é o modelo CUCH 1000, 1001, sei lá. ele tem uma falha interna de estática no botão de ejetar. Opa. Que do nada ele cospe pro CD. É nóis. Do Pod também faz isso, né, Pod? É nóis. Eu tirei a borrachinha dele. Cospe pro CD. Porque aliás, o Elapso. Não desligou tudo quando vocês viajaram. Que burro. Porque ele queria ajudar a descobrir, a quebrar a célula do câncer lá. Lembra que tinha essa parada no PC? É. Ele deixou em stand-by, gente. Aí quando a empregada passou o paninho, ligou o PlayStation 3, velho. Aconteceu, velho. Caralho, porra. Mas olha só, GG, eu tiro tudo da tomada, mas eu não posso cobrar, né, que as pessoas façam isso, entendeu? É, às vezes a pessoa esquece. Nossa, mas não vai pensar que isso vai acontecer. Cara, não esquece, é, porque depois que você vê uma conta de R$300, você nunca mais esquece, cara. Ah, sim, uma vez que você tem um podcast, você não esquece mais. Então. Mas aí... R$300, olha só, teve um cara aqui no podcast que a conta de luz veio 900, tá? Um dia desses. Caralho. É, não, mas fala aí, Mamudinho. Tá ligado que foi pelo ar-condicionado. Foi erro. Não, era erro, GG. Eu decreto falência. Tinha dado tipo 300. Eu decreto falência. Fala aí, Mamutinho. Cara, eu lembro, vocês aproveitando o embalo videogames e cagadas de videogame, cara, só consigo lembrar de uma. Xbox 360 com problema de superaquecimento do caralho. Acho que foi o maior desenho de videogame fudido, acho que até hoje, assim. Acho que eu não lembro por causa disso. Como é que é? Porra, quem não teve um 360 que morreu por isso? Todo mundo comprou a primeira geração. Não teve 360. O 3RL não nasceu com ele. Placa, né? 3RL, ele nasceu com ele. Não, e LOD acho que era do PlayStation 3, PlayStation 3, na verdade. 3, Era o Yellow Light. Cara, e além dessa coisa do Xbox, dessa merda aí de superaquecer, o Shone, lembra quando o Shone ia sair, que teve aquele papinho de que tinha que ficar sempre online pra jogar? Moleque. Por causa do DRM, tá ligado? Não, você falou agora do Shone, mas o Shone tinha uma... Ele quase se cagou no nível, assim, interditou o banheiro público, sabe? Ele quase mandou uma dessas, que foi quando ele falou: então, sabe aquele joguinho que você queria emprestar pro seu amiguinho? Não pode. Cara, isso foi... Moleque, isso foi, tipo... Não era nem um tiro no pé, cara. Isso era um tiro pelo cu, sabe? Assim, pra sair na cabeça e estourar tudo. Tem um negócio... Parado, cara, assim, fala. Vou te falar. É, cara, isso aí... Genial foi a resposta da Sony a isso, né? Agora a Sony vai explicar como vai funcionar o sistema de jogos no PlayStation 4, caso você queira emprestar pro um amiguinho. Aí acende a luz do palco, o negócio todo sério, aí o cara pega um CD e passa pro outro. Muito bom, né, cara? Fala aí, Byron. Não, foi muito cheio isso, mano. Não, isso aí foi foda, mas uma coisa que eu não gostei dessa geração aí atual, né, cara, por causa dessa viadagem, é o seguinte... Na minha época era melhor. Não, nem isso não, cara. Que você pega a porra do jogo, né, você tem que comprar o disco, porque tem que vender disco pra galera, né? Aí vem aquele disco na caixa lixo, não tem nada, nem o encarte, não tem nada ali, só uma papel pra levar. Caralho, pai, isso é muito verdade, cara. Aí já fica puto. Aí, beleza. Aí tu põe o bagulho lá no teu dito, console, não, tem que comprar o disco, vamos botar pra jogar, beleza, põe pra jogar, tem que esperar a porra instalar mó tempão, aí quando você, beleza, instalei, né, vou tirar aqui o disco, não, só dá pra jogar com o disco dentro, ah, vai tomar no cu, cara. Mas isso sempre foi assim, cara, só pra você, tipo assim, baixar um instalador, tem um instalador tosco. Ah, não, entendi. Aí instala o jogo no HD, aí depois que eu trago no HD, tipo assim, ó, o disco não precisa mais do disco, né? Não, pra tu jogar, precisa ter. Isso era só no começo, né? Agora não tem mais. Não, ainda tem. Só tem. Cópia física, tem que botar o disquinho lá, só não funciona. Pô, meu Play 4. Da França, você tem que baixar 40 e tantos gigas, é absurdo. Se você tem um disco, por que você vai instalar lá no HD? Porque no disco ele não consegue. Não só isso. Às vezes ele até roda, não, mas tem roda velocidade. Tão lento, que você precisa instalar. GG, olha só, trocando em miúdos, pro disco rodar dentro do Play 4 numa velocidade suficiente pra ter a performance que ele precisa, dava pra comparar com a turbina de um avião. Caralho, rodando. Caralho, de sacanagem. Ou seja, ia fazer uma combustão espontânea no teu PlayStation 4, tá ligado? Sabe problemas, tipo, sei lá, a Monique do Resident Evil Database teve com o Play 4 dela? Galeras assim que o Play 4 pifa do nada? Um pouco em função disso, de modelos iniciais que o leitor é um lixo e ele tenta... fazer turbina de avião no disco e eu lembro disso, quando meu tio foi comprar, a gente foi lá no centro da cidade com ele, ainda bem que o cara ele era muito sincero e entendia bastante, porque ele falou, esse modelo aqui que a gente tem custa tanto, ele é mais barato, mas o leitor dele não é tão bom, você pode ter aqueles problemas lá que a galera tá falando na internet, mas a gente tem esse aqui que custa R$200 a mais, mas ele tem um leitor muito bom, que ele veio não sei da onde, não sei o que, não sei o que. O cara explicou tintim por tintim pro meu tio, meu tio foi e comprou, e até hoje nunca deu problema dele. Cara, esse é muito bom. Isso não é... É muito simples. Isso, rapidinho. Isso não é exclusividade do Play 4, não. O 3 tinha isso. O Ricardo Juarez, o Johnny Bravo, ele me falou que o Play 3 dele quebrou, mas assim, só não rodava disco. E nunca aconteceu nada. Só parou. Não rodava disco. Ele botava o disco tava rodando, ele sentia lá, botando a mão em cima do Play 3, o disco rodando, e crime ocorre, nada acontece, feijoada. O jogo da HD rodava, porque o leitor já tinha ido pra casa do caralho. Tem uns que cospe o DVD também, né? Cospe. É o meu, meu é Play 4. É o do 4. Para, então, meu 3 chegou a ser isso, de ele parar de ler. Mas aí foi logo quando ele tava dando o LOD. Que é o iLOD, né? Aí deu o iLOD de vez. Na LOD, né? Foi a LOD. Ele tá falando da lozinha. Ah, tá, ok. Aí foi na mesma época do Ninja Inimigo. E tanto que a gente tá com... Eu e ele estamos com o PlayStation parado, PlayStation 3 parado, pra, sei lá, vender pra alguém queira pegar as peças pra montar outro, sei lá. Não, PlayStation 3 parado não. Vocês estão com um tijolo. Um cacareco em casa, exatamente. O nome disso é cacareco. O Baer nem sabe por que parou, né? É porque foi jogando baioneta com uma mão só, engordou. Já sabe como ele estragou o console. É, rolou aqui clássico, né? Gozei dentro do meu Dreamcast. Tava falando aí do DRM, do Xbox One e tal, e que eu ficar online toda hora. E depois eles, o cara lá, o Matthew, acho que era o nome dele, eles voltaram atrás, né? Esse cara logo saiu o X-Po da Microsoft, inclusive, logo em seguida. Mas uma coisa que eu curti muito que a Microsoft fez com o Xbox One foi a retrocompatibilidade, coisa que a Sony não tem ainda. Tem, mas é naquelas, né? Tipo, tem pagando, você compra o jogo de novo, só isso. Pois é, isso é uma bosta. É porque eu acho que pode ser que a solução do PlayStation da Sony pra retrocompatibilidade não era uma coisa urgente, porque o Play 4 está vendendo, né? O Xbox One não. Então, se você tem metade do marketplace de uma coisa, que grande pressa você realmente tem pra oferecer uma coisa que não necessariamente vai ser um diferencial pra você, que já é líder do mercado? Não, pivô, se acontecer algum fenômeno. Só que você tem que pagar pra jogar os jogos. Essa que é a diferença. Não, mas aí é aquele live, né? É streaming de jogo. Tá pagando uma máquina de PlayStation 3 na nuvem pra rodar o jogo pra você. Você tem que ter uma puta internet, ainda tem que pagar mais pra ter esse serviço pra poder jogar. Eu não estou defendendo. Eu acho isso não estou defendendo. Cara. É por isso que eu não me desfiz do PlayStation 2. É por isso. É isso aí. Eu me desfiz, mas eu tenho um computador que regula perfeito. Bem naquela. Não, assim, sinceramente, voltando no assunto que eu queria falar lá no início lá, eu acho que mídia ótica pra essa geração é um tiro no pé, cara. Só é prestar pra poder ver filme, porque desde a geração anterior já não funcionava. Quem tem PlayStation 3 360 sabe que pra você começar um jogo tinha aquele pré-carregamento que durava tipo minutos, né? Quem jogou Metal Gear do PlayStation 3 lembra muito bem como Metal Gear 4. Isso aí era justamente ele copiando o jogo pro HD. Você tinha que ter um espaço pro HD pra rodar o jogo. 360 era a mesma coisa. Porque, cara, não tem como. Você não consegue acessar vários lugares simultâneos no disco. Tipo, porque mídia óptica é sequencial, entendeu? Vamos botar um jogo mundo aberto. O cara não consegue pegar uma voz do PC num ponto, carregar a textura, a set e código ao mesmo tempo em vários pontos do disco. Não tem, cara. Tem que guardar. Mais ou menos. Eu não entendo isso, não, pai. Mas GTA V fez, né? O que instala. E vai fazendo streaming o tempo inteiro de dados. Isso aqui. Entendeu? O Mamute tá no filme de terror, mano. Coreano. Tá muito bizarro. Para de tentar se matar. Terror em Mamute City. Não, o que o pai não tá falando, pra quem não é da área, é o seguinte: quando você tem uma mídia de cartucho, tipo o Super Nintendo 64 tinham, você pode colocar uma determinada informação, tipo, na primeira linha ou no primeiro chipzinho ou no último do cartucho, que o tempo de ele acessar uma ou outra informação é constante. Numa mídia ótica, tipo um CD, DVD, Blu-ray, isso não acontece. Porque cada círculo, realmente círculo que tem dentro do Blu-ray, é uma trilha. E você tem que pegar a informação dali. Então, um disco desse tem bilhares, bilhões de centenas de caralhadas de círculos. Aí tem o cálculo pra você. Quanto que você tem que chegar quanto tempo você vai levar pra ler a informação, se ela tiver sequencial. Exatamente. Se ela tiver espalhada. Isso daí a gente fez uma matéria na faculdade que você... Arquitetura de software. Você tinha que fazer o cálculo. Arquitetura de computadores. Quanto que você tempo tinha gastar pra ler um dado de tantos megas que estavam num HD separado ou sequencial, é uma merda. Pra música e pra filme, isso é irrelevante, porque realmente é uma sequência de informações. Então, é mais imediato. Pra jogo, não. Tanto que, por exemplo, Final Fantasy VII, né? Se é pra determinados lugares já no final do jogo, você tinha que colocar outro CD, sim, né? Exatamente. Tinha essa parada. Tem jogo até que inteligente, bom, que deixa você carrega uma partezinha, tu vai jogando e ele vai instalando conforme tu joga. Isso. Mas mesmo assim, isso, são poucos, cara, ainda. Gente, me corrijam se eu estiver errada, mas eu não joguei Mass Effect 3. Mas ele teve um final que muita gente não gostou, certo? E aí a BioWare foi lá e fez um DLC pra meio que fazer um outro final que a galera gostasse. Foi algo assim, não foi? Que foi o único que eu vi, foi isso mesmo. Na verdade, assim, continuou tendo os mesmos três finais scriptados, que você escolhe o seu final. Basicamente, você chega no final de Bioshock, de Mass Effect, tem lá Pokémon Red, Blue e Yellow. Aí você escolhe um pra jogar e assiste uma CG. Mas passou a ter mais informações no final do CG. Eu vi ali na lista sobre DLC e eu lembrei disso. Eu achei uma bosta. Como que eu posso colocar isso? Porque assim, eu queria que eles tivessem, sabe, seguido com o final que eles fizeram pro jogo. Não querer agradar a galera porque a galera não gostou, sabe? E aí lançar um DLC pra isso. Ah, eu não, eu preferia isso assim. Lembra outra coisa agora que tem a ver com DLC. Azura's Wrath, final? Não, mas a gente pode falar disso. Passou perto. É parte dessa cultura nojenta que eu não gosto de putaria de waifuísmo japonês. Sabe aquele último Chama o Loop! Ah, vai chamar da menina que sai fora da party e aí você tem um DLC com ela. Os caras fizeram um DLC pra catar as ordens desses putos que queriam jogar com a wife prometida do jogo. Pior que o Loop tá fazendo atividades do mundo real nesse momento, pelas informações que eu tenho aqui. não é bem isso não. Mas, enfim. Qual foi o jogo que ele falou? Esse tá na minha lista, se eu compreendo ou não joguei. Eu não sei mais qual é qual, desde aquele que é um maluco de jaqueta vermelha, que tem cabelo cachinho. Acho que é o Sinfonia. Desde o Sinfonia eu já não sei mais qual é qual. Pra mim é o Tales of alguma coisa. É o Tales que saiu esse ano, é tipo o Big Brother essa parada. Eles estão falando assim, mas... Tá no... Sério? Não, o último foi o Perséria ainda não saiu. Perséria. Né? Ah, eu só sei pelo Twitter do Tengu Maruma. Ele fala de Deus de vez em quando, eu fico só, o atual é esse aqui. Perséria já saiu no Japão, né? No Japão. Perséria é amorzinho. Não tá indo bem, não. Perséria é amorzinho. Eu ia falar Deus of, na verdade. Deus of é amorzinho pra mim. Depois de cagada aí, a gente esqueceu que cagada mesmo, que virou bosta completa com o Neme, né, cara? Caralho, cara, como a gente vai falar com o Neme, meu irmão? Cara, essa é uma empresa que nos anos 60 nasceu fazendo máquina de patinco e de cassino americano. Se tu for em Las Vegas, vai ter um monte de máquina da Konami lá. E quando você liga, dá o boot da Konami. Aí ela virou uma empresa de videogames e agora a gente tá voltando às origens, tá ligado? Não, parei com essa palhaçada. Vocês forem falar do Metal Gear em específico, parte da culpa também é da Konami, né? A cagada também veio do Kojima. Não sei, eu sempre enxerguei ele como sendo um cara que só seguia a ordem. Ele tinha uma certa liberdade até certo ponto, a partir do qual ele só seguia a ordem. Então, a história que eu agora, sei... Eu não vejo a Konami como tendo ido pro fundo do poço, porque aconteceu uma ou outra coisa em função de Metal Gear. Foi porque, sei lá, elas têm 12 mil franquias A Konami fazia tempo que só fazia PES e Metal Gear. A única coisa boa PES era Metal Gear. Exatamente, lembrando que a empresa que fez Castlevania, gente. Cara, a Castlevania tá completando fucking 30 anos e a gente não tem nem sombra de Castlevania mais, acabou. Igual Metroid não teve também. Mas olha só, os caras agora tem aquela Fox Engine Fox Engine. Agora Fox Engine é uma engine pra fazer Pro Evolution Soccer. Não, tá, moleque, pior isso. É pra eles não fazem mais com a Fox, não, cara. Ah, é? Não, pior não, eles usam a Fox, mas eles usam a Fox pra fazer esse Metal Gear que eu acho que já nem vai mais sair mais. No caso pro PES, porque a primeira vez que saiu o PES com a Fox, ele era tão lento que acho que nem meu pai jogou. Sabe o que a gente tem que fazer? PES 2000 foi 13 ou 14? Deixa ele falar. 14 ou 15? Você jogou aquele PES 2014? O que baixou no PS3? Não deu pra, não sei se deu pra vocês ouvirem. Ele falou que jogou uma vez só. Claro que não. Foi uma merda. É, foi uma merda. Mas olha só, o Killerazos, agora acabei de propor uma coisa aqui. Eu quero o desafio pai do Killerazos versus pai do Loop Infinito. Moleque, tem que marcar essa parada. A gente marca no meio do caminho entre as duas cidades. Pode marcar, sei lá, tipo Teresópolis, tá ligado? Que a gente bota redonda, que é o meio do caminho entre as duas. É equidistante, né? Meio do caminho. É, isso da Konami, a gente pode já laçar com a questão do Metal Gear. A lenda do Metal Gear 5 tá incompleta, né? Sim. Caralho, isso foi. É a famosa lenda. A lenda do capítulo 51. É. Caralho, que merda, cara. Nessa altura do século 21, a gente tendo lenda urbana de videogame. Não, ainda. É lenda. Já circularam mil vezes a Snake história chapelado. Que eu sei do que a culpa não. Também é do Kojima é justamente isso. Porque parece que ele queria fazer Deus e o Mundo no jogo. E a Konami deu um orçamento pra ele. E aí ele fez o que dava pra fazer com aquele dinheiro. Chegou então, eu preciso de mais pra fazer isso aqui. A Konami não. E aí deu no que deu. Eu imagino ele chegando no Skype na hora e falando: Inafune-san, como você fez para te darem mais dinheiro? Mas aí, Jéssica, na moral, se eu fosse no lugar do cara também, eu apoiaria ele. Sabe por quê? Essa empresa só ganhava dinheiro por causa do cara, cara. No única renda que entrava na empresa eram os jogos do cara. Você tá pedindo mais dinheiro pra fazer a porra? Dá pro cara, meu irmão. Porra. Ele era galinha dos ovos de ouro na empresa, cara. A Konami, vendo como tava ficando aquele jogo, cara, dava tudo que o Kojima pedia. Tu quer virar dono da Konami? Toma, fica, faz o que tu quiser, filha da puta. Você quer rinoceronte no escritório? Toma rinoceronte no escritório. Você quer crianças de um balão voando? Vamos botar crianças de um balão voando. E vamos combinar, né? A maior cagada de todos os tempos, a gente pode falar nesse podcast aqui, é que todas as empresas japonesas que foram de peso e boas no passado se uniram pra poder cair na privada e rolar na merda, né, cara? Capcom, porra, Konami, Sega, Nintendo, Konami. Square, esse cara, é um bosta fumegante gigante, cara. Chrono Trigger. Irmão, eu era criança, ô Daigo, chupa minha rua. Não é assim que funciona, não, meu filho. Konami, quem foi que te falou isso? Moleque, ele tirou da bunda dele, tinha 6 anos quando te pegou a Tartaruga Ninja na locadora. Então, ah, mas não tinha nenhuma vozinha pra tu falar que seguia, papai? Ué, tá, mas não é vozinha. O moleque falou e ficou, cara, que nem Guile. Que fala Guile. É verdade, naquela época não tinha um... Ah, cara, é, Guile tá faz mesmo. Sentido. O Rafa era um... Pô, Hanek Fum, porra. Pelo amor de Deus, meu. Enfim. Então, cara, todas as empresas aí, cara, a Capcom também foi, pô, sequência de merdeiro foda, né, cara? O DLC lá no Street Fighter 4, a DLC do... com um final inteiro no DLC. DLC, Street Fighter Cross Tag, tá muito... o Pivoto se amarra. Tá mais... Matou o Mega Man, porra, o Mega Man, velho. Não, mas aí, não, mas olha só. Não é por nada, não. Mas considerando o papel bonito que o senhor Inafune fez recentemente... Cara, eu acho que esse Mega Man não foi a Capcom que matou, não. Pode crer. Se bobear. Porra, mas foda-se, mata o Inafune, tem outro japonês no Japão que não fazer jogo, não, velho. Olho puxado ali, toma do outra, cu. Outra coisa, é tá uma cagada não, também. Vou levantar só uma questão que... Levanta aí. Ei, caralho, vai. Vocês estão criticando a indústria japonesa e tal, mas não é um problema maior, assim, o Japão não se adequou a essa nova indústria de joguinhos? Onde um cara com sozinho certeza. Faz um braid em casa e todo mundo paga pau e enche o poder de dinheiro, sacou? O Japão não é assim, com o certeza. Tempo é outro, a forma de consumir é outra, a forma de pensar os joguinhos é outra. Esse é um fato. Sacou? Talvez não seja nem uma questão Sim. administrativa, não seja um problema, ah, meu Deus, estamos fazendo merda. Tanto que... Tá falando que eles são muito reservados ainda, é isso? São eles estão em outro momento de indústria. Tradicionais, tradicionais, cena é... Tanto que a cena de jogos independentes, claro, existe produção de conteúdo independente japonês, é claro que tem. Mas story, os grandes né? jogos independentes. Os grandes jogos independentes. É, tirando o Visual Novel, que é o nicho do nicho do nicho. Mais ou menos, cara. Tá bem popular, cara. Principalmente no Steam. Tá, tipo Valhalla, mas Valhalla é venezuelano. Não, por exemplo, Valhalla não é tudo falando de Valhalla. Mas de qualquer forma é no modelo japonês. Mas tá uma porrada. Não, mas assim, mas não é um jogo japonês, entendeu? Não, esse é um nicho imenso de produtores independentes. Por isso que fazem Visual Novel, uma porrada. Então, mas assim, o que eu tô falando é o seguinte: você não vê grandes jogos japoneses em variedade de estilos de jogo, jogos independentes japoneses, fazendo sucesso em nível mundial. Eu não sei se o Braid, o Fez e o sei lá, o Spelunk fizeram sucesso no Japão. Provavelmente não. E o Undertale fizeram sucesso no Japão. É provável que não. Mas também não aconteceu o contrário, entendeu? É, aí que está. Então, nem os jogos que eles sabiam fazer antes, cara, que é os jogos que o meu mal estabeleceu, a indústria que a gente tem hoje, não tem mais no Japão, nem jogos que nem o Pivoto falou. Estilo indie clássico e nem jogos novos, entendeu? O Japão parece o seguinte, aquele que é um look ali que, porra, era metaleira, de repente a moda agora é sertaneja, entendeu? Universitário. Aí o cara quer, porra, não, vou fazer sertanejo universitário pra pegar mulher e ganhar dinheiro. Só que não sabe fazer uma coisa nem outra, entendeu? Ah, mas eles estão se adequando. Você pega a Capcom mesmo, a Capcom agora, eles estão tentando voltar, não com o que era antes, mas talvez melhorar um pouco isso. Porque eles estão vendo que o mercado, né, eles estão muito fechados no Japão e eles precisam sair de lá um pouquinho. É, a Capcom pegou o Resident Evil 7 e criou uma engine só pra Resident Evil 7 com foto, sabe aquela engine que eles pegam foto por foto, frame por frame da parada. Aí pelo Resident Evil, que não é Resident Evil, é que nem aquele joguinho lá, o Outlet, o Overcat, sei lá. PT. É, o lixo na boca, pra mim é lixo. Quem é fã de Resident Evil e fala que é Resident Evil é um lixo na boca, não é? O senhor, cale sua boca pra falar. É uma bosta, deputado, pode me julgar. Deputado Barro, o senhor é uma das figuras mais tradicionais nessa casa. Ué? Vou lhe pedir que o senhor. Não é Resident Evil, o senhor... eu cresci jogando isso também, cara. Aquilo não é Resident Evil, qualquer outra coisa é Resident Evil, entendeu? Sim, é diferente. Nada levar ferro, sei lá. Não, enfim. Eu Resident Evil 7 ainda. Eu joguei a porra da demo nova lá na BGS e nem eu sei o que, que é ainda, mas eu gostei. Então tá bom. Nem eles sabem o que é. Não, mas assim, você concorda que não é Resident Evil, é outra coisa. Só tá com um nome. Pode ser bom. Sabe, é uma parada do pode Final Fantasy, né, cara? É. Pode ter é igual Final Fantasy. Continua sendo Resident Evil. Acabou. Pode crer. Gente, a gente tá aqui há muito tempo, eu já perdi a conta. Uma hora e meia já. Tá bom, né? Foi bom. Então dar um palpite a mais. Claro, que maravilha. Você, que delícia. Dr. Mark Frank, o senhor é a figura mais ilustre. De um caso, que pra mim foi a cagada. Agora eu lembrei que é uma cagada muito cagada. E eu acho que muitas pessoas vão apedrejar, mas eu me importo. Eu sou um homem livre. Diga. Eu falo livre. O que eu quiser. Eu sou um homem de humanas. Libertário. Exatamente. Humanas. É o seguinte. Oitavo andar da UERJ. Nono. Eu não sou de administração. Perdão. Não sou de economia. Perdão, deputado. Tampouco serviço social. Sou filosofia. Aí, nessa, estava lembrando de uma passagem hoje... assim, um pouco estranha, do 2D pro 3D. Muitas pessoas hoje saem do armário e falam, sempre achei uma merda. Mas por muito tempo as pessoas acharam muito bom. Que foi a passagem do Sonic 2D pro 3D. Calma, vou chegar no meu ponto ainda. Não é o meu ponto. Ai, a despeito disso tudo, no Sonic 3D apareceu uma cagada. E eu não vou nem falar de um jogo que leva nome de ano, porque isso é golpe baixo, todo mundo sabe. Eu vou falar do jogo golpe baixo. Que fala de um outro personagem que usa metralhadora. Shadow. Exatamente. Cara, esse jogo é uma cagada, mas é uma cagada no pau, sabe? Sim, cara. Caraca, mas é uma diarreia parada, assim. Cara, o que aconteceu? Sabe o que é essa porra? É de novo a empresa querendo agradar fã, porque o Shadow fez sucessinho lá no Adventure 2, só que o caralho do Shadow morreu. Ah, não, personagem tão legal, porque vocês mataram ele. Ah, tá bom, vou fazer um joguinho aqui pra vocês. Aí fudeu tudo, é isso. É, e as criancinhas do Japão falaram que achavam legal que ele atirasse. O que os designers falaram, pô, olha só, a gente com o Shadow tem mais possibilidade de fazer coisa que com o Sonic não consegue fazer. Porque justamente porque ele pode usar arma, ele pode fazer as outras coisas, ele pode ser mal, coisa que o Sonic não pode ser. Não, o Sonic não pode ser mal. Essa decisão, cara, puta merda, é que nem o Kawata chegar lá na Capcom, aí, Resident Evil pode ser ação, né? Vamos fazer tirinho? Aí fudeu, né? A gente tem 3 aí pra provar, né? Aí depois o Kawata, não, vamos voltar pro terror. Aí o que ele lança? Umbrella Corps. Toma no cu, Kawata, porra. Aí, Jéssica, na boca, todo respeito, mas você sabe que o Resident Evil Umbrella Corps ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem uma coisa maravilhosa. Meu Deus. Aquele rastejamento ninja, cara. Rastejamento na velocidade da luz, que é uma das paradas mais engraçadas do mundo. O cara tá andando normal, aperta o botão pra correr, o cara corre na velocidade. Maluco, o cara agacha e vai se rastejando no chão o triplo da velocidade que ele anda, cara. Que não é maravilhoso. Que ótimo. Cara, mas assim, na moral, mas só pra te terminar, uma coisa que eu acho um câncer mesmo, acho que desde a geração passada, cara, nem pode justificar, depois ficar falando, desenvolvedor é coitadinho, tem que fazer dinheiro até o jogo, porra, durar 6 anos. Cara, DLC, cara, pô, saiu o Deus Ex agora, e o jogo tem um monte de pacotinho pra tu comprar upgrade pro personagem, cara. Tipo jogo de mobile, entendeu? Tu paga um preço full num jogo daquele. Aí vem um monte de porra de... É, vem um monte de pacotinho de upgrade, cara. Não, Deus Ex, o novo, mas... que eu tô falando. Ah, tá, tá. Porra, entendeu? Street Fighter 5. Não, Street Fighter já tá acostumado a bater na Capcom. Pô, mas o Deus Ex, cara, pelo amor de Deus. E o jogo acaba do nada, velho. O final do jogo é ridículo. Ô, Pairon, Deus Ex é da Eidos ou é outra é coisa? Da Eidos, é da Eidos, velho. É da Eidos. É da Eidos. É da Eidos. Galera, eu falei isso em outro programa, quando tava falando do Tomb Raider do Rise. Mas sabe o que a Eidos virou dentro da Square Enix? Eu vi os créditos do Rise of Tomb Raider. A Eidos virou Help Desk da Square Enix. Toda a parte de créditos da Eidos só fala assim, engenheiro de Help Desk, fulaninho. Caraca. Suporte técnico, não sei o que lá, fulano de tal. Caraca. A Eidos virou isso, cara. Nojo, virou cara. Escritório. Resumindo, escritório, é quem abre o e-mail e faz café, né? É que abre e-mail e faz café, é isso. E é só em Montreal agora que tem, parece. Caraca. Uma parada dessa, só ficou o escritório em Montreal. Isso agora é a Eidos, virou tipo o help desk canadense da Square Enix. E essa Crystal Dynamics parabéns, também Square zoou? Enix. Não, a Crystal Dynamics é um estúdio por fora, né? Então eles contratam, o cara faz o jogo e vai embora. A Crystal Dynamics, eu não conheço outros jogos deles não, mas... É uma empresa dessa, tipo a Ninja Theory, a Platinum. A Platinum não, porque a Platinum de vez em quando faz uma coisa original, sim, né? Uma coisa então, própria dela. Uma Mega Force, mas enfim... Né? É, uma Omega Force da vida. É porque a Platinum, pra cada um jogo que o careca quer fazer dele, ele tem que fazer tipo 5 Star Fox Zero pra poder pagar, tá ligado? E aí é isso que fode a parada. Aliás, eu quero falar coisas aqui do ano de 2016 em particular. Ô, dona Nintendo, para de ficar obrigando gente de bem, tipo a Platinum, a usar a porra do seu controle de movimento. Aquele Star Fox Zero podia ter sido irado o jogo. Mas você cagada, não. Né? Não, você não. Tem que ter um controle de movimento. Tem que dizer que nem para de querer reventar a roda, porra! Para! Caralho! Porra! É isso aí. Calma, viado. Eita, calma. Você já falou calma. Do Mario No. 9? Então. É, eu ia falar agora pro final que a grande cagada, na verdade, é ter dado dinheiro. Sim. Então porra, eu queria como dizer é que eu. Sido cagada assim, porra, o cara pagou toda a porra do projeto com o dinheiro da galera. Então, mas a cagada é justamente ter dado dinheiro pra ele várias vezes. A cagada é quem deu dinheiro pra ele. Ah, tipo, tá. Cagada no pau. Presente, Might número 11.518. Prazer em conhecer todos vocês, beleza? Não me arrependo de nada. O dólar tava 1,80, tá bom? Caralho. Ai, Jesus. Não, tava tipo 2 reais. Né? Setembro de 2013. Saudades. SDDS. Se tivesse 2 contos ainda, dava pra eu comprar meus Gyver tudo. Foi buceta. Porra. E o dólar vai aumentar, tá, gente? O Banco Central falou aí. Tem que tirar de uma logo, senão vai ficar aumentando. Tem que tirar ela, que a culpa é dela, tá, gente? O dólar vai baixar aí quando entrar o AS de vice. É, gente, vamos acabar, gente? Não, né? Alguma coisa mais? Acho que não. É, alguma ET, coisa? ET. Quem falou do ET? ET de 83. Sim, a cagada suprema, não, né, cara? Dizem que o ET causou a crise dos videogames de 83. Ah, o ET causou, mas ajudou bastante, né? Deu assim... Não, brother, foi o estopim. Mamute, o ET causou a crise, cara. Eles fizeram mais cartuchos de ET do que tinha já tá na sim, época. Ah, sim, mas eu tenho certeza. Eu já vi alguma entrevista com alguém. Esse tipo a bala de prata. Não é que eles causaram. Tipo assim, a indústria já tava na merda. Tudo bem, mas foi tipo estopim, foi tipo Sabe, sabe o Worms quando você pega o dedinho? Empurra o maluco do precipício no Worms? Porra, mas que exatamente. Era exatamente isso. Alguém veio. Foi só assim. Sabe o que é o ET? Sabe o que é o ET? É aquela pedalada fiscal do governo que ninguém já queria. É aquele Fiat Elba do presidente que ninguém mais queria manter o governo. Meu Deus. É aquele casinho do presidente do Senado que aparece quando todo mundo já queria o cara fora, aí a mulher pousa na Playboy e depois ninguém nunca mais fala no assunto. É isso. Isso é o ET. Isso foi aquele jogo maravilhoso de Atari de 83. Tô ouvindo o grito do fundo. É a televisão aqui, cara. E enterraram mesmo as fitas. Ah, isso lá, foi lindo, cara. O som aqui de suspense. Enterraram as fitas no deserto em Alamo Gordo. Tanto que acharam depois, né? Acharam, quer dizer, fizeram uma. Quando você pega pra ver o cadáver de novo, exumaram as fitas. A usina nuclear de Alamo Gordo. A usina nuclear de Alamo Gordo. Não, é porque existe mesmo. Mas é um nome excelente, puta merda. Tem que ter muita maturidade pra não rir. Exatamente. Tem que ter. Está Estamos chegando ao final, a conclusão emocionante de mais um Eu Gosto de Chocos, em seu número 200. Pera. E 42. Não, oi. Cadê o encerramento lá no inimigo? Não, cadê? Pode, quer fazer? Pode fazer, você faz gosta de gritar, manda ver. Vai você, vai tu. Eu não lembro como. Vai. A sua garganta nunca mais será a mesma. Mas não tem o que lembrar. Vai. Ah, é verdade. Estamos chegando para o final de mais um Baixo Preto Socorro. Não, é assim, ele fala assim, do podcast. Eu gosto da ideia já. O mais maneiro é que na edição, ele pega um fôlego, ele tá muito triste na hora de pegar o fôlego, ele tem um pesar, ele... Sim. Muito triste. Sim, é uma pessoa muito deprimida, né, cara? Cara, o é tipo, o inimigo é tipo o palhaço palhate, tá ligado? Do Spawn, triste, assim, cara. Ele é triste, meu palhaço palhate. É por isso que a gente pode, né? Era a piada do palhaço palhate mesmo? Que ninguém foi ver o show dele, era isso? Ah, eu não sei. Ah, não lembro disso, não. É no Watchmen, isso? É no Batman, Terra Mortal? Spawn? Não, no Watchmen é do... Que ele vai se consultar com o psicólogo e fala do showzinho dele lá, mas na verdade é ele que é o palhaço triste, né? Um troço assim. Podia gravar de Watchman, hein? Olha aí, hein? Podia. Só porque tem jogo, é uma... A gente fala que... Tem. Aquela beleza de PlayStation 3, aliás, outra cagada. Eu parei de jogar no primeiro cadeado, era muito chato. Pô, tá aí que tá uma boa cagada, cara. Várias cagadas que a gente não comentou. Jogos de filme. Isso filmes. É um podcast à parte, né? Street Fighter The Movie The Game. Cara, Street Fighter The Movie The Game tinha que ter na Elva esse who jogo, cara. Eles tão sensacional. Who socos The Baixo Frente Soco? Antes The Baixo Frente Soco. É, quem soca o Baixo Frente Soco? Tinha que ser o Killer Ass. Chegamos ao final então desse episódio. Você pode sempre entrar em contato conosco através do nosso magnífico endereço eletrônico. Eu gosto de jogos. Fala. Eu gosto de jogos. Fala. Eu gosto piada de trapalhões, sabe? Eu gosto. Engenheiros, bacharéis. Não, como seu pé cresceu? Agora é conforme o que tá escrito ali na parede. Né? O provérbio, tem que ler. É segundo provérbio agora. Deve ficar devendo. Eu só queria perguntar se vocês receberam meus e-mails com os bichinhos de Overwatch, né? A gente leu semana passada? Eu vou mandar mais então, peraí. Bichinhos de Overwatch. Por favor. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E nós temos aí uma coleção de mídias sociais das quais ninguém se importa, com exceção do maravilhoso e do magnífico grupo de Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco, e o grupo de Telegram, que hoje, de 1 da tarde até 9 da noite, deu 2.400 mensagens. Caralhada! Eles estão frenéticos, cara, eu tô assustada. E eu li todas. Respondi uma a uma. Tô respondendo ainda. Tem umas que eu vou responder. Beijo pro pessoal do Telegram, que sempre me ajuda quando eu preciso. É Lore. Lore. Viva Lore. E Jabá. Então Jabá, GG, Jabá. Primeiro. Você falou GG de Good Game ou GG de GG? Eu não entendi. Cara, é a mesma pronúncia que eu saiba. Pode ser as duas coisas agora. É muito como saber. Não, tem um E com acento agudo no final, que eu falei com E. Mas enfim, eu gostei da sua forma de pensar. A GG é GG? Sim. É GG, ué. Eu sempre achei que você tava falando de GG. GG. Pode ser GG de Good Game. Sim, eu achava que esse que era o lance, esse era o trocadilho. GGWP. GG, easy, sabe o que foi? Eu achava que tinha toda uma história de que a GG era tipo um profissional de StarCraft, sei lá. E aí ela ganhava de todo mundo, e aí ela falava GG. Aí daqui uns anos eu vou estar pilotando o Mecha também, né? Com certeza. Tá profissional agora de Overwatch, toda hora assim, pô, é verdade, né, cara? Essa é literalmente a história da Diva. Eles são muito criativos. Ela é coreana, então ela joga StarCraft. Não, olha só, ela ainda tem até um sobrenome, né? GGZ. É, GGZ. Olha aí. É verdade. Não, caramba! Meu Deus! Tem Jabá ou... Tem. Vocês podem me encontrar lá no newgameplus.com.br, que é onde eu escrevo e falo e apareço lá de vez em quando, e quando dá e tal, e etc. Esse mês a gente tá com uma puta cobertura da BGS pra lançar pelo mês inteiro, então acessem lá. E é isso. E Dr. Douglas? Temos sempre aquela boa e velha novela de macho, a violência coreografada, a destruição, o sangue, a dor... O drama, por que não? WMAC Masters. Um dia falaremos, um dia sairá programa. Um dia sairá programa sobre WMAC 4. Turbo, The Machine, incluindo, faremos Olympus. Um programa interpretando os personagens, veja bem. Caraca, pelo amor de Deus, façam isso pra amanhã. E o programa vai ter três rounds diferentes, cada um contando pontos em modo separado e tal. Vários ninjas cercando os irmãos. Os irmãos do Liu Kang, era o Superstar e para o outro era o Star o quê? Star Warrior. O Star Warrior era o Liu Kang, né? Não, era o contrário, o Superstar era o Kang. Ah, tá. Superstar Star Warrior foi o Leonardo em um dos três Tartaruga Ninja. Não, mas o Liu Kang era o Rafael. Sim. Ok. A minha memória trai ou o índio não era um índio, era um cara branco fantasiado de índio. Não, o Jamie Webster é de fato índio. Ele só é aquele meio latino. É. Meio latino índio. Ele só é latino. Machine. Ele era. Cara, o Machine. Lakota, acho. O Machine tinha uma GoPro no olho. Nossa, cara. Era muito cara, maneiro. Outro era um dia eu tava vendo uma foto deles. E eu falei, cara, década de 90 era uma maravilha, né? Todo mundo pegava, muito. Fazia arte marcial. Todo mundo era, pô, fortão, gostoso, não sei o quê. Todo mundo era legal. Cara, só que ninguém era rasgado. O único que era rasgado, moleque, era o Machine. Era tipo assim. Maluco, se você quer ser forte, tem que ser que nem o Machine, meu irmão. Porque isso é ser forte pra caralho, né? É, porque o Joaquim Alston era o caracterista de ser kickboxer. Não, tinha aquele maluco que era tipo um índio também, que era sinistrão. Era o Brucutu sinistro. Não, o Great Wolf não era tanto, não. Ele era meio pançudo. Que isso? Cara, o Olympus, aquele, o cara que era tipo, ele ia lá na comunidade dele que ele mora, que ele era uma comunidade pobre, ele falava, não, ele era dublado pelo Alto Sodré, se não me engano, tinha voz do Shiryu. Aí falava, não, crianças, eu não sou só lutador, eu também sou advogado. E ele passava mais assim de, pô, seja que nem o Olympus, tá ligado? O Olympus era o cara que o Heavy Parents veio de uma comunidade pobre, e aí se estudou e não sei o que, e também lutar artes marciais, e agora ele é um WMC Masters. Ele treinou dos Estados Unidos, que os caras roubaram, tinha doping no meio. Olha só como é que os grandes caem. Caraca, olha aí, cara. É as caras. Mas o melhor, cara, o melhor pior ao mesmo tempo, isso foi a cagada do WMC Masters. Foi ter feito o fan favorite da galera, o Tsunami, que tinha aquele uau maneiro que ele fazia, passava a mão na testa, no nariz e fazia o Tsunami, e o cara ser o traidor da parada. A série acabou com o cliffhanger, né? Vocês tipo, chegaram a comprar os bonecos? Não. Eu comprei, eu tinha do índio, tinha um boneco, um botão branco atrás, daí fazia Uau, isso aí é o MC Bin Laden. MC Bin Laden, WMC Bin Laden. Breaking news, depois de Jennifer, não, Scarlett Johansson sendo a major do Ghost in the Shell live action, aparentemente teremos Jennifer Lawrence como Mulan. What? Mulan? A mão da apropriação cultural coçou agora. Cara, o whitewashing tá safado, cara. Rolou um tilt aqui, cara. Sim. Nossa. Não, olha só. Eu quando falam em whitewashing sobre uma propriedade japonesa que vão fazer um filme americano, eu discordo. Porque toda a Major fundada no whitewash. A Major Mokoto, ela, tipo, o fato dela ser japonesa ou não é irrelevante pra história dela. O fato da Mulan ser chinesa é relevante pra história dela. Entendi. O fato da Pocahontas ser índia é relevante pra história dela. Tipo, a mesma coisa que, sei lá, a Cinderela, se fizesse uma atriz negra, é irrelevante a Cinderela ser branca ou negra. Já. Eu não conheço. É o mas, filme assim, que a Diana Ross pessoa, eu acho que a Branca de Neve precisa ser branca, contudo. Você tem que fazer agora a retomada do movimento de brancos interpretando negros no início do século XX e agora fazer o contrário, meu irmão. Bota a atriz negra mesmo com um pó de arroz na cara, entendeu? Que é pra fazer piada, diminui o lado, entendeu? Diminui a porra toda, isso aí mesmo. Cara, isso seria um contra-ataque interessante ao movimento inverso, que eu já não lembro o nome. Blackface. Blackface, que é o Pelezinho, né? Porra, Mário de Souza, brincadeira, né? Pelezinho. 300 anos depois, o cara gostou fazendo. Cara, é muito errado. O Pelezinho. Jeremias tinha uma época que era assim. Não, Jeremias ainda é assim. Jeremias ainda é assim. O Pelezinho só não é mais assim, porque não tem mais, né? O Pelezinho, agora ele é o Neymar. Teve o Ronaldinho Gaúcho e agora é o Neymar. É o Neymarzinho. Como é o Ronaldinho Gaúcho, o Toma da Mônica? Ele fazia o... Cara, ele é igualzinho a Marta. Mas era, cara, o boneco dele e da Marta era a mesma coisa. Não sei como é que a gente teve isso. Era o meu boneco. Não, assim, o gibi do Ronaldinho Gaúcho, eu assinei Turma da Mônica pra minha irmã por uns 5 anos, né? E ela não encostava, mas eu pegava o Ronaldinho Gaúcho pra ver. E, cara, assim, aquilo não era Turma da Mônica, tá ligado? Só tinha um selo, Mauro de Souza. Era o rehash do Pelezinho, aquilo ali. É, era tipo... E o Pelezinho já era completamente aleatório na época dele, né? O Ronaldinho Gaúcho continuou e é capaz do Neymar continuar. E todas as piadas, assim, são, tipo, piadas sobre drible da vaca e, eu vou dar uma trivela na prova e... Vou fazer um gol de bicicleta e o cara pega uma bicicleta e faz um gol que nem o Mussum no Trapanel. Tipo isso. É bem isso. Vocês estão me deixando contar de meu filme de Trapalhões antigo, cara. Todos deveríamos ver um filme de Trapalhões agora. Sim, eu acho maravilhoso. Eu recomendo aquele que tem o Supla e a Angélica. Eu assisti esse. Não, esse é triste, cara. Esse é triste. Todos eles são tristes. Esse é tipo o filme do Gugu, sabe? Bota a galera pra cantar e tal, e quase não aparece. E aquele também que tem o Gugu e tem a Angélica e o Conrado e que eles vão pra Pedra da Gávea, na Terra dos Monstros, que tem os Ewoks, esse é muito maneiro. Ou o lixo. Aquele que é atrapalhou os Star Wars mesmo, que tem a Xuxa princesa. A princesa Xuxa e os Trapalhões. Mas o melhor de todos é o Baixo Astral, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Que é o labirinto do David Bowie misturado com... Sim, pode crer. Mas não tem Trapalhões nesse. Misturando com Mad Max. Não, não tem Trapalhões, mas assim, tem Guilherme Caramba. Essa parada. Tem Guilherme Caramba, SDDS. Cara, o Baixo Astral é o melhor personagem da história do cinema brasileiro. Sei lá, tipo, pareando com o Major Fábio no Tropa de Elite 1. Que não era Major, mas Major Fábio. Que é o Major Fábio? Gente, eu não quero desrespeitar ninguém, não, mas vocês estão ignorando Fábio, não, errei. Os grandes personagens da porra no chanchado. Não quero o Papaco. Tipo isso? O Papacu, por exemplo. O Homem de Tu, que é o único que a galera lembra. O Homem de Tu. O Jô Soares. A dubladora da mãe do Ash fazia umas porno chanchadas. Caralho, né? Que maravilha isso, cara. Que é a dubladora da Misato, por exemplo. É muito específico. Você voltou né? a me surpreender. A Patrícia Scalda também pega isso. Obrigado. E aí, alguém mais tem jabá? O Pyron? Acho que cortou o assunto completamente. Desculpa, perdão. Isso que era pra acabar o problema. A culpa foi sua? Desculpa também, se não foi. Fala aí, Pyron. O Pyron. Joguinhos, vídeos, reviews. Pyron Zé, vai lá no YouTube, é nóis. Se inscreva no seu canal. Clica o curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Mamute, tá com peça aí no... Tô com nada, no recinto. Cara. Aliás, eu não fiz um comunicado, mas agora, só porque, né, já que é a hora de fazer a propaganda, nós estamos boa. Entre amigos, vou lançar aquela frase que diz tudo pra quem sabe das coisas. Ok. O negócio é mestre agora. Mestre é amigo. Mestre amigo. É mestre amigo. Parabéns, doutor Mamute. É mestre amigo. E aí, agora, pronto, já fiz esse humilde jabá. Agradeço o luxo. Pronto. Cara, eu acho que o Baixo Frente Soco é o podcast mais diplomado do Brasil, cara. Também. Qualquer prova de título, parceiro. Mais podcast, cara. Prova de título aqui é sinistro. Eu não sei. Também, cara. Eu tô me sentindo, tô ficando pra... Faz o mestrado. Eu não sei, porque assim, eu acho que um doutorado vale, tipo, alguns mestrados. Eu acho que o Guaxinim tem doutorado, se não me engano. Eu posso ter errado também. Mas sei lá, tipo, os caras do Jovem Nerd nem se formaram, tá? Olha essa intriga na posição então, aí, gente. Eles são na defesa deles, a gente é eles são ricos, mas eu tenho um diploma. Uau. É visão especial, né? Do que vale ser rico? Nem tem correta, né? Nem tem mais isso. Não tem mais. Seu lado não tem sete folhas, não é mesmo? Se você é formado, você não tem uma visão especial? Não tem mais. Acabou. Porra, esse diploma de designer, então. Não serve pra nada, né, cara? A única serventia que essa porcaria tinha, né? Caralho. Gente, eu não posso então, mais matar gente, porra. Você, não pode. Você pode, mas... Você nunca pode, na verdade. Quem disse? Senhor Eternidade, saiu o jogo? Vai sair, tá quase. Sério mesmo. Tá quase? Agora é sério. Dragon Studio Watch, vai sair o jogo novo. É o Elder Chef. Se o Elder Chef tiver minimamente parecido com a versão que eu joguei, já tá valendo cada centavo. Não mudou nada, a gente tava só pra outra coisa mesmo. Ah, então vocês ficaram enrolando pra nada. O jogo já exatamente, tava pronto. Exatamente. É isso. Mas... caralho, vocês... brincadeira, cara. Pariu, hein? O jogo muito... Elder Chef é muito boa. Top 10. Tá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse encerramento ficou mais do programa. Normal. Voltamos... Acontece isso nos melhores podcasts, cara. Aconteceu no de figurinha. Aconteceu no de... Sim. Aquele que a gente gravou recentemente. Qual foi? Não, cara. Eu não falo do de figurinha, não. Foi esse que a gente perdeu. Não, a gente já falou dele antes de você chegar. A gente tá remoendo ele desde o começo. Isso. Aqui. Aconteceu, virou manchete aqui no BFS. Não é pra principiantes, né, cara? PH, um dia eu vou conseguir imitá-lo direitinho pra encerrar o podcast legal. Tá. Aí só escreve completamente. Existe um mindset específico. Um mindset específico, é porque vocês não estão me vendo agora, mas tem que arregalar o olho, começar a falar, se inclinando na direção do computador e falar: meus amigos! Não, tem que bater na mesa. Tem que bater na mesa. Não, mas é verdade, eu bati na aqui, mesa, como assim. Meus amigos, nós que jogamos videogame há muito tempo. Da época do corujão, das lan houses. Nós vivemos muitas emoções nesse mundo dos videogames. Não, nesse mundo dos joguinhos. Ele faz isso. Dos joguinhos, beijo aí. Saudades, Mestre Splinter. Saudades, Nish Inimigo. Fundadores do BFS, que não gravam mais com a gente. Saudades de vocês aí. Até a semana que vem. Duas semanas fora. Não, tá tipo um mês já. Tipo um mês por aí. Fácil. Eu não sei, na volta, real. Vai ter bolo. Já parei de me importar com essas... com esses abandonadores do barco. Mas sabe o que é maneiro? O maneiro do PH, que a mulher dele deve ficar uma parada muito legal, né? O PH tem aquelas coisas que ele fala assim, e tá falando assim, né? Pô, amor, eu não sou o quê, mas... ah, aquela parada. Ah, não sou o quê, né? Pô, aí tu vê o cara... mata normalmente, né? Então sim, porra. Cara, quando eu comecei a ouvir o BFS, eu ria que não ia estar nada no ônibus quando ele fazia essas mudanças, tipo... Tudo falso. Pô, né? Ele isso, fazia né? muito mais antigamente, falsidade. Diminuiu bem. Caralho, isso aqui é o espetáculo das falsidades, né, cara?